que eu desmaiei. E foi isso. E você tá acordando agora. E eu desmaiei por quê? Tava andando de carro e do nada você desmaiou. Então, não sabe. Você não sabe por que desmaiou. Eu dormi. É velho, eu dormi. Acho que desmaiou, eu dormi. Ai, engraçado. Você tava num carro, aí do nada você sentiu uma pancada, você tava caindo dele. Caindo do carro? É. Tão te zoando, Daniel. Tão te zoando. Não é nada. Crianças. São todos comunistas aqui. Bom. O que aconteceu foi o seguinte: vocês tinham saído da fazenda da mulher. Da. Esqueço o nome da família. Carrington. Tá aparecendo a Nive lá. É. Não. Eu só tenho uma coisa a dizer pra você. Eu sonho que essa porra a noite toda, Fazenda 2 está libertada. Bom, vocês tinham saído da Fazenda Carrington, certo? Nos carros de vocês, sob uma tempestade forte que começou a se precipitar sobre os carros, certo? O que é que vocês fazendo na Fazenda Carrington mesmo? Fazenda Carrington. Vocês foram até lá. Investigar as bananas. Só pra situar, a última coisa que eu lembro, acho, foi quando a gente tava na lojinha das duas. Então, duas que eu lembro. Fazer um repetecão então grande, tá? Vocês estavam na lojinha, chegou um cara estranho pra vender umas pedras esquisitas, uma pedra esquisita, que parecia uma banana de concha. Isso, você lembra? Isso. O cara vendeu aquilo lá por uma ninharia e foi embora. Isso foi na sexta. No domingo, o cara ele apareceu no seu consultório com as mãos sangrando, super machucadas, certo? Pedindo ajuda pra você. Você foi, remendou o cara, deu uma grana pra ele, mandou ele se cuidar. E aí o cara foi embora, certo? Isso no domingo. Na segunda-feira, você foi acordado pela Júlia pedindo por ajuda, que a loja tinha sido arrombada, tinha sido assaltada, e que tinha alguém dentro da loja, tinha um bandido dentro da loja. Aí você desceu com a sua espada pra ir fatiar o bandido, certo? Dessa vez você foi esperto, porque você desceu de escada bonitinho, não pulou na janela. Né? Vivendo e aprendendo, né? E aí a Ava chegou também, né? E aí quando entraram lá dentro, só tinha um gatinho lá dentro, e descobriram que o que tinha sido roubado lá da loja tinha sido aquela pedra que o cara tinha vendido. Imediatamente você avisou, né, que o cara tinha ido no dia anterior com as mãos ensanguentadas e por isso ele quebrou a vitrine da loja com as mãos, se machucou, pediu ajuda pra você e aí roubou a pedra que ele tinha vendido. É um plano genial, o Zé Carioca. Ele vende e depois rouba. Bom, perseguiram o cara, não encontraram o cara. Encontraram onde é o apartamento dele, tudo. O Rooster foi investigar o apartamento dele, descobriu o apartamento vazio, certo? E pedaços da pedra, né, estilhaçados ali, e só tudo totalmente amolecidos, e aí voltou pra loja, certo? Já tinha passado polícia, pegado depoimento de todo mundo, já estavam os vidraceiros consertando a vitrine, certo? E aí chegou um sargento, tenente, já não lembro mais. Tenente? O tenente Steven Johnson, do exército. Ele, acompanhado dos policiais, querendo conversar com vocês, porque tinha recebido uma informação de uma pista sobre o possível assaltante. E precisava da presença de vocês, porque vocês poderiam reconhecer ele e o objeto que tinha sido roubado. E aí vocês foram até essa fazenda Carrington, certo? Lá a Enid Carrington, ela disse pra vocês que tinha chamado vocês ali, porque ficou sabendo através da polícia que o funcionário dela, o Alfred Hackett, tinha ido até a cidade, até Londres, pra vender, e tentou vender uma pedra parecida com a que ela estava descrevendo que tinha sido roubada, certo? E aí a mulher quis saber de vocês, se vocês tinham visto ele, se tinha alguma informação, e recompensaria muito bem vocês se vocês tivessem alguma informação sobre ele. Tá? E aí, tá, tudo bem, a gente Se a gente souber de alguma coisa, a gente vai dizer, né? Mas e essas pedras? O que que são essas pedras? Ah, vamos ver. E aí levou vocês pro porão, onde vocês viram a pedra, tá? As pedras. Na verdade, é como se fosse um cacho de banana, diversas pedras com formato de banana, né? Textura de madrepérola, empilhadas assim, juntinhas. E aí vocês foram dar uma olhada nas pedras, o Nighthawk e o Furui ficaram bisbilhotando ali por dentro do porão da mulher. Certo? E aí o Rooster teve a ideia de tentar analisar por dentro essas pedras. Certo? Porque ele olhou e viu que tinha uma espécie de um líquido flutuando dentro da pedra. Meteu a chave de fenda nela, a pedra estourou, espirrou uma gosma no rosto dele, que queimou o rosto dele e sublimou aquela gosma. Certo? Um cheiro nauseabundo que deixou todo mundo meio atordoado. E quando vocês se deram conta, o Tenente Steven estava com a arma na mão tremendo, a pistola na mão dele tremendo. Tá, o Rooster acalmou ele, e aí vocês saíram do lugar, certo? A Ava foi investigar o chafariz, onde, segundo a dona da casa, tava as pedras, né? Foram encontradas as pedras, e vândalos tinham depredado o chafariz dela, e as pedras tinham sido colocadas ali no chafariz, certo? O chafariz, que é um anjo de 3 metros de altura, metade dele foi arrancada num golpe violento e arremessado 6 metros de distância do chafariz. O laguinho do chafariz estava seco, tá? Só um fundinho de água. E ali a ave encontrou uma gosma, certo? Uma gosma estranha, que lembrava um pouco o líquido dentro da pedra. Aí ela chamou vocês. Você coletou, Furui, uma amostra disso e colocou. Eu tô mudo, gente. Não. Ariel? Não, não. Ah, Estava tá. ouvindo você. É que o Ariel tá digitando aqui, eu já achei que eu tava mudo. Bom, aí Eu já vou falar, que eu queria interromper, Jeff, mas eu acho que alguém está com o áudio aberto e com o alto-falante ligado. Porque eu estou escutando sua voz e um eco da sua voz o tempo inteiro. Aí, só para tipo, quem não tiver de fone, lembrar de quando for falar, mutar, só para não ficar o eco da sua voz atrás. O eco é normal. Tá normal? Fala aí, Jeff. alô, Esse eco é normal? deve ser por causa do meu. Eu acho que o eco é dele e da Tamires, mano. A Tamires deve estar lá junto com ele. Pode ser isso Vou mesmo. tentar diminuir um pouco o eco dela aqui, ó. Vamos ver se melhora. Ah, eu achei que era o retorno de alguém. Mas essa no mesmo ambiente É, custa o eco. Eu acho exatamente isso isso, aí. dois microfones junto. Vê se melhorou um Ah, então pouquinho. era só isso. Porque tá, nossa, me sentindo de bom de companhia. Sempre vindo aquele rastro de voz junto. Melhorou aí? Mas vai lá, segue aí. Tá. Bom. Você coletou uma amostrinha, tá? Botou no formal para conservar. Voltou pro carro e dormiu, velhinho, né? Fazer o quê, né? O detetive, o oficial do exército, né? O tenente Steven Johnson, ele foi, coletou uma outra amostra, tá? E voltou pro carro também, certo? O chafariz, o que vocês viram no chafariz? Né? O Rooster foi, deu uma investigada e viu o seguinte: a muretinha do chafariz, assim, com um espaçamento de uns 3 metros de largura mais ou menos, ela tá esfarelada e com sulcos profundos, tá? Como se alguém tivesse dado 3 machadadas ali num ponto e 3 machadadas num ponto a 3 metros de distância ali, certo? E entre esses dois pontos depredados, a gosma acumulada, que segundo disse a mulher, era onde estavam as pedras, tá? A Ava, ela foi até quando vocês estavam investigando tudo ali, certo? A mulher, ela recebeu novos funcionários, porque o Alfred Hackett, ele tinha sumido desde a sexta-feira, né? Então ela estava contratando mais pessoas para trabalhar na obra, na reforma da mansão dela, certo? E aí a Ava foi até o alojamento dos funcionários. E aí ficou conversando com os caras, certo? Isso é informação que vocês só têm em off. E lá ela descobriu que o Alfred Hackett, ele é apaixonado pela filha da mulher, uma tal de Mary. E tava tentando de tudo para conquistar ela. Roubou algumas coisas encontradas na obra para vender e fazer dinheiro para impressionar ela. E roubou duas pedras. Uma ele pretendia vender para levantar grana, para dar um presente para ela. E a outra ele pretendia fazer algum tipo de artesanato, algum tipo de obra de arte para presentear ela e tentar impressionar ela. E ele apareceu no sábado ali e pediu emprestada a chave do apartamento de um dos outros rapazes para levar a tal da Mary até o apartamento desse cara. Porque, segundo ele tinha finalmente conseguido fazer com que ela concordasse em visitar ele, mas ele queria levar no apartamento do cara, que era um apartamento melhor, num local mais bacana de Londres, ao passo que o apartamento dele ficava numa zona assim meio barra pesada, segundo o que o cara falou. E por isso ele estava com um outro apartamento e passou o endereço para a Ava, certo? A Júlia entrou na mansão para tomar um beer night com a velha, né? Ficou conversando e tentando extrair mais informações. A velha se sentiu ofendida e tocou ela para fora da casa. Uhum. E enquanto vocês estavam lá e você estava dormindo, Furi, você acorda no carro subitamente, certo? Com dois dos novos contratados pedindo carona por policial. E aí um deles entra no carro que estava vocês e um entra no outro carro, tá? E aí no carro que estava você e o Steven, né, ele começa a conversar com o Steven, pergunta quem que é o Steven, o nome dele, da onde que ele é, vai fazendo essas perguntas para tentar se enturmar. O Steven ficou desconfiado e começou a fazer algumas perguntas assim mais impertinentes. O cara se ofendeu, saiu e foi para outro carro. E aí nisso a Ava voltou, a Júlia voltou, vocês montaram nos carros e saíram. Na saída estavam nos carros um carro, policial motorista, Júlia, Rooster e os dois funcionários, os dois pedreiros, tá? No outro carro tava policial motorista, Ava, você, Furui, Steven e o Nighthawk, certo? E isso foi o que aconteceu na semana passada, tá? Vocês saíram pela estrada, e quando vocês saíram já era noite, uma tempestade começou a cair, uma tempestade forte, uma chuva bem pesada, certo? Noite bem escura, tempestuosa, o chão enlamaçado, vocês tendo que ir bem devagarinho. E aí do carro de vocês, subitamente, vocês começaram a ver o carro da frente ele perdendo o controle. Aliás, não. Furui estava no carro da frente. Ok. O carro de vocês, Furui, ele começa a perder o controle, começa a derrapar. Algo bate no capô do carro, no teto do carro, certo? Aí o motorista ele fica desesperado. E subitamente algo bate assim no capô, no teto do carro e arranca a capota do carro, certo? Aquele de lona, né? Arranca aquilo. O motorista ele entra em pânico, fica desesperado, o carro perde o controle, a Ava teve que assumir o controle do carro. E aí você só sente uma pancada, algo batendo com tudo nas suas costas, talvez um galho de árvore, talvez a capota trazida de volta pelo vento, tá? Mas a única coisa que você se lembra é de você desmaiando nesse momento. Você acordou momentos depois, certo? E com a Ava dirigindo o carro, já não tem mais policial no carro, e vocês retornando pela estrada, entrando no meio da floresta ali, e indo até onde está o outro carro, o carro que estava atrás de vocês, batido com tudo, numa árvore. O carro de vocês, inclusive, pifou, né, nesse trajeto que vocês fizeram. Né, pifou não, ele caiu num barranco e vocês perderam o carro. Aí vocês tiveram que terminar o restante do trajeto a pé. E chegaram, tava o carro batido, né, a Júlia, que estava pilotando o carro com a cabeça no volante, né, tocando a buzina freneticamente. O Rooster no banco de trás com um ferimento sério no peito, aparentemente uma facada. E nem sinal do motorista. Ah, não. O motorista tá, mas o motorista tá com ferimentos de faca sérios, né? E nem sinal dos dois trabalhadores que tinham pego carona com eles. E aí você acorda, né? Você volta meio que assim, com a Ava chamando você, tirando você daquele transe depois de caminhar vários minutos na floresta fria, né? Depois do carro despencar no barranco. Você sai desse torpor com a Ava chamando você e dizendo para você tratar dos feridos o mais urgente possível. E é onde você cuida deles, com os ferimentos já cuidados, vocês sobem de volta no carro, a Ava tenta dar a partida no carro, e por sorte o carro liga, e aí vocês se colocam na estrada novamente. Tá? Quando vocês se colocam na estrada novamente, um raio ilumina o céu, e quando você vê o raio iluminando o céu, você sente um arrepio, Furui, porque você vê algo se deslocando no céu, indo em direção da cidade, que para você é alguma coisa inexplicável. É como se um pedaço da noite tivesse sido arrancado do céu, certo? Embalado numa forma alada, algo do gênero, e tivesse voando em direção da cidade. E nisso vocês estão a 15 minutos da cidade. Vocês querem contar pro médico desmaiado o que aconteceu ou devo atualizá-lo? Tá em um já? É, eu não sei, depende de vocês. Então tá em um. Me leva pro hospital, gente. Não foi ela que derrubou o carro no barranco? Foi a Ava? Ava. Tô apontando pra quem tá dirigindo. Pra Júlia, então. Não, você tá dirigindo, a Ava está ferida. Mas a gente tá no outro. A Júlia tá ferida, você está pilotando. Quem bateu o carro e quem jogou o carro no barranco? Quem bateu o carro. Quem jogou o carro no barranco foi a Ava. Quem bateu o carro foi a Júlia. Quem tá dirigindo? O carro foi o único que sobreviveu, né? Que pode estar rodando, né? Isso. A Ava entrou e empurrou pro lado, eu tava sangrando. Exato. Nem sabia. Tá só encostando. Ela pôs a mão no seu pescoço e falou: está morto, Dinho, te chutou fora do carro. É bem isso. Ok. É que eu não tô querendo carretar jogar muito sotaque japonês, não, gente, tá, gente? Mas tá tudo isso aqui em on. Não, tranquilo. Não, pera. Não era melhor colocar alguém melhor pra. Cadê os polícia que estavam com a gente? Um policial extremamente ferido. Um tá ferido e o outro saiu voando. Tá, eu abro minha maletinha, Jeff. Eu devo ter alguma coisa pra animar o espírito, assim, sabe? Tipo, pra dar aquela acordada. Vodka. Tem isso aqui. Deu ter alguma arvinha, alguma coisa daquele. Wasabi. Cocaína. Raiz forte. Que cocaína? Peguei wasabi, Jeff. Cocaína é foda. Peguei uma quantidade boa. Comi. Caralho! Eita peste! Morreu. Ah tá, o que tá acontecendo aqui, gente? Esse cara aqui tá ferido? Olha pro cara que tá na frente sangrando. Tá? Eu falo assim, ó, temos três feridos. Esse, esse e esse. Vê qual que é o pior e salva. Tá, Jeff, bate o olho nos três. Algum tem chance de, tipo, tá lindo em capacidade? Vai morrer? Acho que o... O policial, se vocês não chegarem no hospital logo, ele morre. Calma. Faz um teste de medicina. Eu não entendi nada, gente. Quem que tá mestrando aqui? Salva o PC, salva o jogador, salva o jogador. Você escutou o que eu perguntei? Eu quero saber se tem algum ali que já tá condenado. Primeira coisa. Então, se é alguém já condenado, eu quero saber, né? Os PC provavelmente estão condenados. Eu tô ignorando o teste porque eu dei a resolução dessa cena na sessão passada com o personagem do Ariel ausente, tá? Então, Furui, você sabe exatamente o seguinte: o policial, se ele não receber tratamento num hospital urgente, ele morre. 15 tá? minutos, não aguenta, né? 15 minutos. No máximo, se vocês não estiverem no hospital, ele morre. A Júlia tem ferimentos leves, só escoriações. Tá? Ela tá só com um hematoma na cabeça porque bateu a cabeça no volante. Bateu a cabeça na buzina. Desmaiou. Foi uma pancada feia. Mas não vai te matar. Enquanto a bolha no seu cérebro não estourar, não vai te matar isso. No final da novela, ela estoura. E o Rooster, o Rooster tá em estado grave também. Ele foi empalado por uma faca. O Rooster tá numa situação ruim, então. Tá numa situação. Ele aguenta até o hospital. Você já fez os primeiros socorros nele, estancou a hemorragia, mas ele precisa receber tratamento posterior pra não morrer também. Tá, tem alguma coisa que eu possa melhorar a situação dele? Ele vai precisar de medicamentos, né? É pra fazer antibióticos, essa é real, né? Eu vou tentar. O que eu tô pensando? Alguma coisa que eu consigo reduzir a pulsação dele de alguma forma, com algum tipo de erva que eu tenho aí, pra fazer as hemorragias sangrarem menos? Reduzir a pulsação, acalmar o espírito deles? Pra limpar. Batimento cardíaco, pra diminuir a pressão sanguínea mesmo, pra retardar mesmo, sabe? Sim, sim. Pra ele ir em paz. Sim, você tem ervas ali, uns calmantes que você utiliza. Chá verde é bom pra isso. É, que assim, calmante eu não sei se é o ideal, porque o cara quase morrendo da calmante morre, né? Então. Com esse muito cuidadinho, então eu não quero que seja um calmante. Não, você consegue. Você consegue umas ervas, você tem no seu kit ali algumas ervas pra acalmar a dor. Ah, óbvio. É, o ferimento foi no abdômen, né? O ferimento do rosto. Peito. Ele foi estacado. No coração. Foi estacado, é isso aí. Ah, eu acho que o que mais pode fazer é pressionar aqui a ferida e. Ai, ai! Eu bato palma pra palma por isso. Acelera aí, meu filho. Aqui a gente vai precisar. Aqui, daqui pra frente de tudo hospital. Ô, Júlia! Certeza que. Oh! Deixar ela dirigindo? Mas qual. Já fizeram com o carro? Essa é a minha opinião, comecei falando isso. Mas qual é o problema de vocês? Mas que bando de machista, hein? Olha aqui, ó. Acabaram com nossos carros. Ei, parece que você sabe o porquê, né? Ei, inclusive, não chega perto daquele carro, não. Eu aponto pro outro carro. Acho que tem umas runas na nela e pode estar dando um azar. Estamos sim. Já tô dirigindo. Tá pegando a motorista. Ai, ai. Ô, Jesus! Ok. Xing-ling do caralho! O carro tá perto, hein? Vocês vão indo, então. Vocês vão indo pro hospital, então. Pro hospital, né? É. Certo? E aí vocês, rapidamente... Pelo amor de Deus, direto pro hospital. Nesses 15 minutos, vocês conseguem finalmente chegar no hospital. Alguém joga pra mim um teste de sorte pra ver se o policial chega vivo ou morto. Isso. Pela estrada, é onde vocês estavam, né? É o único caminho que tem, filha. Ih, falhou. O policial morreu. Pensando que o monstro lá apareceu na estrada. Isso, monstro. Caminho, ele apareceu na estrada, mas quando vocês retornaram para a estrada, vocês viram o vulto dele já distante, indo em direção à cidade. Ah, é verdade. Lembra? É isso aí. Ah, tem um outro caminho, mas tem umas valetas no meio do caminho que atrapalha às vezes, né? A gente não vai recuperar um D10 de sorte? É, vocês podem recuperar um D10 de sorte, gente. Joga um D10 e o que sair você acrescenta no seu valor de sorte. Só isso. Joga pra Joey também. Só um momento que tem um gato que roubou meu mouse. A gente joga daqui, fica tranquila. Sua sorte está nas minhas mãos. Quer dizer, nas da Tamires agora. 9? 9, muito bem. É, eu sou boa na D10. Tá com sorte. Olha, foi pra 49. Tô melhorando a vida de vocês. Bom, 15 minutos depois vocês chegam rapidamente ao hospital. Já vão descendo com os feridos ali, né? O Rooster já vai descendo, sendo amparado por algum de vocês. Gente! Por favor, guarde a faca depois, não esqueçam. Guarde a faca, não deixe ele levar embora. Vixe, tem fetiche agora. Eita, masqueira, cara, agora ele fica com a faca. Eu vou ajudando ele, Jeff. Ok. Tô com os ferimentos ali. Eu olho pro médico e falo assim, ó, eu já posso tirar ela já então, ou... O povo não tirou isso, a faca, ele tá com os ferimentos. Ô, Furui. Caralho, a faca tava lá? Vocês tiraram essa faca, gente, pelo amor de Deus. A gente tirou a faca? Tirou, né? Por quê? Por que não? Claro que não, porque senão o sangramento vai muito mais rápido, a faca é segura. Ah, é verdade, vocês colocaram de volta. Não queria entrar da primeira vez, colocaram mais 3 vezes. O Jeff tá... Vai ser cortado agora. O Jeff tá enchendo o saco. Não, tiraram essa faca, tinha um médico ali. E o que que tem? O médico tirou, fez o torniquete ali pra... Ô médico, você define pra mim. Você tirou a faca do peito do Rooster ou não? Eu não sou médico, mas o Turu é, né? A medicina manda não tirar enquanto você não chegar no hospital e ter os aparatos necessários. Quer que eu jogue, Jeff, pra saber? Tem certeza disso? Absoluta. É médico de guerra, então. Você já foi médico de guerra, não foi seu personagem? Tá bom, ó. Tá bom, ó. A faca ficou no lugar, tá? Também eles me olhou com uma cara aqui que deu até medo. A faca ficou no lugar. Eu fiz, tá feito. O certo eu fiz, quer ver? Tá vendo? Sólido sucesso. Ok. Você deixar a faca. Seja lá o que foi que eu fiz, eu fiz. Você fez assim, ó. Você tirou a faca, pra falar a verdade, o seu rosto. É, melhor pôr de volta, né? E colocou de novo. Pra falar a verdade, ele teve um sucesso extremo, ó. Não tirar. Sim, sim. É, depende se tá muito na onde tem circulação ou não. Por exemplo, uma facada na cabeça. Não tira nem fudendo. É, não tira nem fudendo. Já enterra desse jeito mesmo. Ok, a faca tá no cadáver, no roster ainda. Não, mas assim, Jeff, o que eu fiz? É, eu imobilizei a peito dele na região pra não fazer que a faca não pode se mexer. Esse é o ponto, a faca não pode se mexer. Ok. Lado, porque a ideia é a faca tapar o buraco por enquanto. Então você pôs a mão dele assim no cabo da faca e falou: segura aí, enfaixou o corpo com a mão ali, segurando a faca. Pra parecer que ele tentou se suicidar. Tá, vocês chegam no hospital, vão descendo com o roster auxiliando ele. Tá, imediatamente já vem médicos com padiolas pra carregar ele pra dentro, certo? E aí quando vocês ajudam a Júlia também a descer, que tá com um hematoma, um galão na cabeça, né? E aí quando vocês vão pegar o policial, né? E aí você examina o policial, Furui, ele já não tem mais pulsação. Ok. Os médicos, os paramédicos, né? Os médicos do hospital, eles olham, eles balançam a cabeça tristemente, né? E vão cuidar de quem tá vivo ainda, né? E já fazem um sinal pra vir um ETA pra cuidar do cadáver, né? Tô trolando. Cenário errado. Ops. Não, eles já vão falar com o pessoal do necrotério pra cuidar do corpo. Tem sala de descanso médico aqui, vou pra essa sala tomar um cafezinho. Ok. Eu vou entrando ali junto e vou vendo se eu tiver alguém me parar. Tudo bem, quando você entra na sala tem pessoas transando. Que isso? Eu aprendi coisas sobre médicos assistindo Grey's Anatomy. Grey's Anatomy? Uau! Todos os vídeos eram pornográficos, hein? A gente conta. Bom. Ok, você vai pro local de descanso dos médicos, tudo, tá? O Rooster ele é levado para a mesa de cirurgia para ser operado, para retirarem a faca do coração dele, deixando o coração no corpo. A Júlia, ela recebe os primeiros socorros ali, a cabeça dela é enfaixada, recebe um emplastro ali, um cataplasma para tirar aquele inchaço que tem na cabeça dela, aquele galo, né? Os médicos perguntam para vocês: algum de vocês está ferido também? Não. Não, tudo bem. Não precisam de cuidados. Vocês me parecem meio perturbados. Um pouquinho. O senhor tem um calmante? Tem chazinho. Não, eu quero um calmante. Eu quero uma coisa decente, não um chá do caralho. Anos 20, não tinha calmante. Como em 1920 não tinha calmante? Calmante é ópio. Não tinha tarja preta nessa época. É, calmante. É vodka. Na época era droga mesmo. Calmante é ópio aí. Tá vendo? Fica vendo aquela série do Sherlock dos tempos modernos que é totalmente irreal. Aí não aprende as coisas dos anos passados. Jeff, deixa eu fazer uma pergunta. Nessa época já não tinha maconha no lugar? Tinha. Nessa época é a época que a maconha tava começando a ser banida, né? Ah, então ela falou, não, tem uma coisa, ela já, ó, levei uns cachimbinhos, só com essa aqui. Ah, muito obrigado. Vou fumar. Só no ópio. Tico é maconheiro? Vai relaxar. Tico é maconheiro, rapaz. Fica no ópio aí, Ava. Vou ficar no ópio ali. Ok. Tá, você droga ela, as coisas se acalmam. Certo? Tem folha de coca também, se alguém quiser, tá? Vai mascar? Folha de coca, bom. E depois de uns... Medicinal, cara. Medicinal, exato. Bom, nesse meio tempo, o que, que vocês fazem? Vocês ficam aguardando? Vocês têm alguma ação? O que vocês querem fazer da vida? Estou aguardando ali. Ok. O Jeff, vou ter que... Porque é minha responsabilidade, né? Eu quero voltar para ver meus filhos. Eu sou a responsabilidade do governo, então os caras têm responsabilidade. Então tem que... Eu tenho que ficar ali. Jeff, eu vou tentar ir me esgueirando até a sala de cirurgia. E assim que os caras tirar a faca, eu vou tentar pegar a faca e voltar pra ir pro pessoal. Ah, vai roubar a faca, ok. O cara pediu, é o mínimo, né? Ok. É que morre. Ok. Fazer o último desejo. Certo. A faca pra desejo de morte do cara, guardar a faca do meu assassino. Nighthawk, você faz alguma coisa? Nighthawk. Faz... Nossa, eu jurava que tinha parado o Ava. Você faz alguma coisa? Entendi, eu tava esperando ver o que acontecia. Bom, eu tô eu mesmo verificando o arranhão que eu tenho no pescoço. Uhum. Eu não tinha parado ainda pra ver isso daí. E eu não confio nos médicos. Ah, ok, ok. É, tem um arranhão profundo ali. Você passa a mão assim e a impressão que você tem é que você tomou uma facada até. Vou atrás de alguma coisa pra refletir, pra eu poder ver o que é aquilo ali no pescoço. Ok, banheiro, espelho ali. Eu tô perto. Bem, tô. Ah, acho que sim, acho que vocês chegam todos ao mesmo tempo ali. Porque eu posso ter um diálogo assim, porque eu tô querendo vazar pra minha casa pra cuidar dos meus filhos. Certo. Não, eu estou bem. Tá bem não! Olha esse pescoço! Aí você põe a mão. Um paninho aqui em cima do pescoço. Vai cobrindo. Eu põe o paninho, ele cai na vala do pescoço. Você não vai ser atendido pelos médicos? Não, eu já falei que eu tô bem. Foi só o arranhão do carro mesmo. Você quer ir na minha casa? Eu tenho alguns créditos aí, a gente tem que dar um jeito disso aí. Pode ser. Tá, não, não gosto muito de ficar no hospital. Certo. Quando vocês vão saindo, então. Eu preciso de companhia pra voltar. Não pode ficar andando sozinho de noite, não. É, exato. Afinal de contas, vocês estão em Londres. Londres à noite é perigoso. Tem um estripador à solta aí que ninguém pegou ainda. Bom, tá, vocês vão saindo então do hospital. Quando vocês estão saindo do hospital, vocês vêm encostando um carro de polícia, certo? E dois policiais saem do carro assim com cara de sono, a cara toda amassada. E vão entrando, passam por vocês e vão entrando lá pra dentro. Joga um teste de sorte pra ver se esses policiais conhecem vocês ou não. Joga aí, Gui. De quanto? Teste de sorte. É só sorte mesmo, Brad. É, só clicar em cima de sorte. Falhou. Você tem 10 de sorte? Ah, é. Na verdade era 20, mas eu joguei ele no hard aqui, mas mesmo assim ia panelar por 1. Ah, você quer gastar. Não pode gastar sorte no teste de sorte. Nem forçar. Não, beleza então. Beleza. Quando vocês estão passando ali pelos policiais, os policiais eles estão indo lá pra dentro, né? Os policiais param, olham pra vocês. Olha pra Júlia. Olha pro Nighthawk e um fala: ei, você não é a mocinha do antiquário que chamou a polícia? E aí o outro olha pro Nighthawk. É ela mesmo, esse aqui é aquele vagabundo que fugiu da gente. Eu disse que eu era amigo dela, mas vocês não acreditaram. O que vocês estão fazendo? Vocês... Vocês estavam com o Billy, não estavam? Billy? Sim. Eu amo essa praia. Quem é Billy? Apareceu um... Apareceu um tenente do exército e levou o Billy e o Jack em dois carros para ir buscar vocês no antiquário para darem um depoimento. E nós recebemos um chamado dizendo que o Billy infelizmente morreu. O que aconteceu? Vocês estavam com ele? Eu dou assim pra ela e eu faço um sinal. Tipo, foi da arma ou saiu voando? Só que eu faço só em sinal, não falo nada. Saiu voando, tipo. Pera aí, como é que é esse sinal? Descreve esse sinal aí que vai ser da hora. Aí eu tipo, eu olho pra ela assim, aí eu ponho uma mão assim na frente, pra meio que tampar, né? Aí eu faço um sinal de arma ou um sinal do tipo correndo, com dois dedinhos assim andando. Faz assim, assim então. Isso. Assim mesmo, só que a mão é como se estivesse tampando a visão do policial. É, tampando pro policial não ver, né? O policial, no caso, sou eu, né? Ele faz sinal pra você, Júlia. O que você faz? Eu fico olhando assim pra ele, tipo, coitado. Ó, nós acabamos de passar pelo acidente. É, eu preciso ver meus filhos. Se você quiser mais informações, eu tenho certeza que tem três pessoas ali que vão ter assim, a maior paciência do mundo pra explicar o que aconteceu. Eu realmente preciso ir. Thomas. E aí eu já vou pro Nighthawk. Leva a mocinha até a casa dela, até os filhos dela. E colho o depoimento dos dois. Eu vou ver o que aconteceu com o Billy. Ele morreu, você não sabe não. Aí o Thomas, ele... Ah, pois não. Senhorita? E ele abre a porta do carro. Entrar no carro? Ok, ganhando uma carona grátis. Não vai acontecer nada com vocês. Uhum. Eu entro, mas eu tipo meio que eu faço um sinal de uma reza antes de entrar. Isso aqui não bate. Vai ganhar um trauma de carros. Eu tô com trauma de carros. Eita, você viu que sua runa amaldiçoou o outro carro, né? Vai amaldiçoar isso também. É. Legal, vocês vão indo então até a casa da Júlia. Certo? No meio do caminho, o policial pergunta: bem, o que aconteceu? Vocês sofreram um acidente? Como é que foi? É a chuva, né? Tava chovendo, uma árvore caiu e, infelizmente, os outros companheiros que estavam no veículo, que não eram policiais, começaram a ter um surto e atacar todo mundo. Meu pai foi agredido, aquele que a gente estava no hospital, eu levei essa... Outros companheiros? Que outros companheiros, senhorita? Você está falando do tenente do exército? Ou os outros do antiquário? Eles agrediram você? A senhorita deveria dar queixa, então, contra eles. Hã? A senhorita deveria dar queixa, então, contra eles. Quem fez isso? Foi aquele americano, não foi? Ó, eu não tenho muita certeza. Eu acabei de bater a cabeça. Eu não posso estar vivo lá no hospital. Sabe, eu realmente preciso... Eu ainda não digeri o que aconteceu. Me desculpa. Deception. Tem que rolar o Deception. Você quer apelar pro charme? Quer apelar pra persuasão? Eu não sou obrigada a responder agora. Começa a chorar. Começa a chorar. Eu só quero ver meus filhos. Você começa a chorar? Uhum. Então vamos de lábia. Isso aí é lábia. Não é nem charme, é lábia pura. Vamos ver sua ficha aqui, Júlia. Vamos rolar um teste então. Lábia é. Vendedora da antiquária tem 59 de furtividade. Eu tenho as coisas pra vender, né? É. Nem sempre ela foi vendedora, né? Sabe quando você vai numa loja e o cara te fala o preço e você pensa: esses vendedores são todos ladrões? Tá aí. Pelo menos um é, né? Falha. Nossa, não, mas calma. O Lucas sugeriu e eu concordei. Vou dar um dado de bônus aqui. Todas as minhas histórias são super bem contadas. E nunca dá certo. Nunca ninguém me acredita. Ok, sucesso. Porra, com dadinho de bônus conseguiu. Beleza. Você começa a chorar, né? Ah, eu tô bem. Meu pai tá ferido. Foi agredido. Eu quero ver meus filhos. Quando você apela pros filhos, né? Aí o policial não resiste e aí ele se abre. Ele abre a guarda. Não, se acalme, senhorita, se acalme. Não se preocupe, tudo ficará bem. Vou levá-la para ver os seus filhinhos. E nós conversaremos quando você estiver mais calma. Fique tranquila. Deve ter sido uma noite terrível, não? Vamos para sua casa. Aí você passa o endereço certinho e ele leva você até sua casa. Certo? Sem mais problemas, o policial ele deixa vocês dois na casa da Júlia. Tá? E aí ele entra no carro de volta e ele volta pro hospital. Antes de sair, ele fala: como? Tudo? É. Por que é tudo? Metade, ué. Ah, então não precisa. Obrigado. Ganhei doce. Antes de sair, ele vira pra vocês e ele fala: quando se sentir melhor, senhorita, por favor, compareça até a delegacia pra nos explicar o que aconteceu. Claro, meu Deus, muito obrigado, você é um homem. Ah, obrigado, gentileza. Ele tira o chapéu, sorri, entra no carro e vai embora. Você é mesmo muito boa. Você até esqueceu que eu existo. É. Bem isso. Bom, vocês vão tratar do ferimento do Nighthawk, então. É isso? Uhum. Certo. Bom, quando vocês vão ver o ferimento ele parece um rasgo profundo, como se você tivesse tomado uma facada Nighthawk, certo? Só que ele não é um corte limpo e preciso, como o corte de uma navalha, tá? Ele é um corte meio serrilhado e meio irregular, certo? E lembra pra você mais assim, como se fosse talvez a garra de um urso. Mesmo. Uhum. Exatamente. Por quê? O que você esperava encontrar de diferente? Um ovo. Não sei, ainda não encontrei nada, né? Não. Não. Quantos pontos de dano você tinha tomado mesmo? 3. Ah, de boa. Não foi um ferimento grave. Eu vou pegando aqui dos vidrinhos que eu tenho aqui na minha pochete, né? Tome, passe isso daqui no ferimento, já vai me melhorar bastante. É como se fosse um líquido de uma erva que foi triturado. Ok. Ok, beleza, então. Não precisa dar ponto. Eu passo e pego uma gávea. Certo. Vamos rolar um primeiro socorros aí pra ele. Concede um ponto de vida temporário. Não. Isso aqui não. Tá, eu vou arbitrar aqui e depois eu vejo a regra certinho, pra não perder tempo. Vou jogar um teste de primeiros socorros aqui pra Júlia. E se passar, recuperar um D6 do Nighthawk. Primeiros socorros. Achei. Vou ter que pegar gás lá, eu já venho aí, tá? Vai lá. 71. Falha. Certo. Eu não faço nada direito. É. A Júlia vai, ela põe as coisas que você pede pra colocar, né? Coloca umas gases ali, Nighthawk. Mas assim, você percebe que não é o suficiente, que você vai ter que aguardar realmente a cicatrização ocorrer naturalmente. Tá? Você sente que ela tá meio trêmula, meio abalada e assim. Por pouco, ela não acabou não abrindo mais a sua ferida. Sim. Não infeccionando, tá ótimo. A infecção aí é tenso o negócio. Né? Mas já tem a penicilina, né? Bom, acho que já tem. Bom, você vai precisar de alguma ajuda aqui enquanto a Ava está lá no hospital? Talvez eu possa fazer isso como forma de agradecimento por tratar a minha ferida. Ah, que ótimo. Vou fazer o jantar. E aí eu tiro um livrinho de histórias mitológicas para ler para as crianças. Ok. Bom, os dois filhos da Júlia estão dormindo ali no quarto. Ah, estão dormindo, então. Estão dormindo. Esse filho é um doidinho. Não precisei da comida, não precisei de nada. Anos 20, a molecada se vira e não tem videogame, então eles vão dormir. Eles vão crescer, vai virar prodígio, vai me tirar dessa porta. Calma que esses filhos estão aprontando, você vai descobrir mais pra frente. São eles que estão invocando o Cthulhu. É, só quando for tarde demais você vai descobrir. Ok, pensei uma coisa, não vou falar, que é muito estranho, muito maluco. Bom, beleza. E aí você vai cuidar dos seus afazeres, Júlia. Vai preparar uma refeição ali. Um chazinho para rebater a friagem da noite, né? Nada mais londrino do que isso. Enquanto o Nighthawk ele fica vigiando o sono dos seus filhos ali. De vez em quando você olha assim, você vê ele ali na porta do quarto ou olhando seus filhos, né, na escuridão da noite. Quando a luz tremeluzente da vela ilumina o rosto dele, né, você tem uma visão sombria da figura dele. Isso até te arrepia um pouco, te dá um pouco de medo. E aí você começa a refletir. Você está sozinha à noite com seus dois filhinhos dormindo, né? E trouxe um estranho que mora na rua e trouxe um sem-teto para dentro da sua casa. Agora não é sem-teto. Agora não é mais sem-teto. E isso, somado a todos os eventos que vocês passaram na estrada, aquela loucura na estrada, vai deixando você ali meio inquieta, meio paranoica. Bom, enquanto isso, no hospital, o Steven tava Aguinaldo descansando. O Furui tava descansando. Aguinaldo Timóteo? Morreu de Covid. Ah, ok. Eu tava tentando entender quem que era o Aguinaldo Timóteo, se era o. o policial ou se era alguém que tinha caído a conexão. Não, desculpa. É só um comentário aleatório. Morreu mesmo, então. Não vou me abster de comentários por esse momento acerca dele. Bom. Custer, você tá lá. Né? Os médicos, eles dopam você, tiram a faca, certo? E colocam numa bandeja ali, toda ensanguentada, e eles vão costurando você, tá? Praticamente a sangue frio, e tratando dos seus ferimentos, do seu ferimento, né? Mas o que você tava fazendo mesmo? Eu não disse. Você não disse ainda. O que você vai fazer? Eu vou falar com o nosso PM, que não é PM. Ah, com o tenente. O tenente, ok. Certo. Bom, vocês dois estão lá então na sala de espera do hospital, na recepção do hospital. Mas o Carpe saiu. Como ele saiu? Ah, ele foi buscar gás. Ele foi pegar o gás. É. Ok, então a gente aguarda. O Carpe não tá aí, não. Foi buscar o gás. É, então a gente aguarda. Enquanto isso, Rooster, o que você faz? Brincadeira. Furui. Furui ladrão. Oi. Joga um teste aí de furtividade, então. Vamos ver se você pega a faca ali sem ser percebido. Isso. Azar o seu. Junto seu clube ali, ó. Tô na letra E. Furtividade. Tá aqui, ó. Na direita. Em perícias de ciências. Perícias de ciências. Furtividade. Você quer forçar o teste? A cena é a seguinte. A cena é a seguinte, eu vou descrever pra você como foi sua falha e você me diz como que você contorna isso aí. Pode contornar isso. E aí, se for válido, você faz um teste forçado. Tá? Você entra sorrateiramente na você sala. Você vai refazer o teste só explicando de uma outra maneira, né? Isso, você refaz o teste. Se passar, passou. Se falhar, tem consequências graves. Você entra na sala, sorrateiramente, na sala de cirurgia. Aí você vê aquela faca em cima da bandeja. Tá? E aí você vai, estica sua mão assim até a bandeja, pega a faca assim na ponta dos dedos e vem puxando a faca, tá? E aí quando você tá tirando a faca de cima da bandeja, não. Você escuta a enfermeira gritando. A enfermeira gritando, doutor! Você se assusta, porque você também é doutor. E aí você saca, solta a faca e ela cai de volta na bandeja. O que eu vou fazer, Jeff? Rooster, vou chegando perto dele, deixando a faca nas minhas costas. Nisso, enquanto eu vou chamando atenção pra mim, eu vou pegar a mão pra trás e roubar a faca. Ok, então joga de novo o teste. Ainda é furtividade, Bravo? Ainda é furtividade. Caramba, por quê? Porque você tá forçando a furtividade. Passou. Muito bom. Marque a perícia, isso. Muito bom. Na hora que a enfermeira fala, doutor, aí você se assusta, deixa cair, você rapidamente pega, Rooster, esconde a faca assim atrás de você, né, o médico, as enfermeiras, não, senhor, não pode ficar aqui não, aqui só os médicos podem ficar, por favor, vamos. Eu com ele. Tudo bem, mas aqui não pode ficar não, vamos. Enfermeira, tira ele daqui. A enfermeira vai conduzindo você pra fora, e você... Papai amigo meu, faca nas costas assim. Ela, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Né? O médico já tá terminando de dar os pontos, ele vai ficar bom. Costurando. Camisa, amigo de japonês camisa, costurando. Amigo de japonês camisa, olha que lindo. Aí, Jeff, virei, tô vazado. Ok, ela vai conduzindo você em direção à sala de entrada do hospital ali. E aí quando você vai indo por si próprio, ela retorna pra sala de cirurgia. Tô indo embora do hospital. Do hospital? Eles vão perceber que eu peguei em algum momento. Deixa eu vazar. Ok, você vai sair por que lugar? O lugar mais perto que eu venho. Só pela entrada de principal, pelos fundos, pular uma janela. Pela principal mesmo, né? Não tem lá pra frente. Ok, Tá. Joga um teste de sorte. Passou. Beleza. Você passa pela recepção, não tem ninguém ali. E aí você sai. Você vê ao longe um carro de polícia vindo bem distante. Tá? Mas você não precisa se preocupar porque você está uma distância razoável e você consegue sair em segurança sem ser notado. Pra onde você vai e o que você faz? Vou pra casa. Tô pra longe de casa. Ah, tá, você mora no Japão, né? A Tamiris tem um ponto aí, cara. Um táxi e vou pra minha casa. Ok, um táxi. Certo. Você sai dali da frente do hospital, o local tá tanto quanto movimentado, então passa táxis ali regularmente. Ocasionalmente. Você fica aguardando alguns minutos ali próximo, né? Até que finalmente passa um táxi ali, noite chuvosa. Né? Você faz sinal pro táxi, o táxi para. Aí o motorista conduz você até a sua casa. Certo? Sem grandes dificuldades. E chega em segurança na sua casa, finalmente. Eu vou guardar em algum lugar bem seguro essa faca, tá vendo? Ok. O Lucas já tava de volta aí? Acho que ainda não. Ainda não? Ai, caramba. Bom, Rooster, a cirurgia transcorre bem. Certo? O médico, ele... Depois que ele termina todos os procedimentos, ele vira pra você e fala: Senhor Cockburn, sente-se bem? Como está se sentindo? Como que eu tô? Eu tô me sentindo só com uma dor no peito, né? É, aquela dor. Essa facada que eu tô... momentos atrás você tinha a sensação de que você ia morrer. Tá? Agora você tem a sensação de que você tá fudido, mas não de que você vai morrer. Tá, e tô tremendo também. Tá com abstinência, ok. Tremendo, então. É, faz tempo que eu não bebo. Sim. Então tá aí, tremendo. Tô me sentindo bem, sim. Quando que eu vou poder sair daqui? Talvez em um ou dois dias, não se preocupe. Vai depender da... Tudo isso? Da sua recuperação. Sim, o senhor tomou uma facada séria. Por apenas dois dedinhos, ela não atingiu uma artéria e o senhor morreu. Já passei por situações piores. Ele olha assim pro seu rosto, né? Você vê que ele afasta assim o olhar, ele descruza, né, o olhar com o seu olhar, tá? E aí ele fala: imagino que sim, senhor. Bem, mas tudo ficará bem agora. Obrigado, hein, doutor? Ah, não há de quê. Então, $500. Aí eu dou uma olhada no meu quarto, assim, pra procurar pelas minhas coisas. Já, opa, meu sobretudo. Certo. Bom, suas coisas estão todas ali, penduradas num cabideiro ali, num mancebo. Consigo levantar? Quando você vai tentar levantar, você sente a dor no peito, né? Ele fala: não. Fique... Melhor o senhor ficar quieto. Melhor não se mexer por enquanto. Pô, pega minha blusa ali pra mim então, cara. Fazendo um favor? Claro, pois não. Ele vai e pega a blusa pra você. Eu deixo ela aqui perto do... Primeiro eu sinto pra saber se o meu cantil ele tá ali no bolso dela. Ah, tá. Tinha a possibilidade disso ter caído no meio do combate, ali no meio da estrada? Quer rolar um dado de sorte? Possibilidade pode ter, porque tava no bolso, né? Pode ter. Tudo pode acontecer. Tá, joga aí, mas eu acho meio difícil isso acontecer. Joga com um dado de bônus. Ó, passou. Deu um 5 aqui, André. Boa. É, só o dado de bônus já passou, né, no teste. Quanto você tem de sorte? Tenho 56. É, então tranquilo. Ah, precisava rolar um D10, né, pra recuperar a sorte, né? Isso, rola o D10 pra recuperar a sorte. Todo mundo aí, o pessoal jogou, hein? O pessoal já jogou. Ele jogou. O pessoal já recuperou. É. Beleza. Sendo aqui, mosquito. Tá, mosquito. Tá ali o cantil? Tá. Tá ali no bolso intacto. Tá, então eu vou esperar ele sair. Assim, a hora que ele sair, eu vou tomar um gole. Aham. Ok. E vou ficar ali, ué, esperando fazer o quê? Mas eu vou pegar. Eu vou ficar meio. Vou tentar meio que me armar também e ficar meio com a minha arma segura ali. Não sei se esses caras vão voltar, se não vai. Certo. Então vou deixar minha arma meio escondida ali de fácil acesso. Ok. Vamos ver aqui. Ok, recupera 3 pontos de vida aí com o tratamento que você recebeu. Eu não lembro. Você lembra quanto que eu tinha perdido, Jeff? Porque eu marquei no bloquinho aqui, mas eu perdi. Eu acho que tinha sido uns 7. Aí recuperou, se não me engano, 1 com os primeiros socorros. E agora 3. Então eu tô com 11 pontos de vida, então, né? Eu não sei quanto você tem no total. Eu tenho 13. Se eu tinha perdido 7, eu tava com 6. Né? Certo. Isso. Ganhei mais 3, 9. Você falou que eu tinha recuperado 1, era isso? Isso. Então eu tô com 10. É que aqui não tem lugar pra. Vou editar aqui, ó. Ah, agora beleza. Eu tô com 10 aqui. Joia. É, essa ficha ela carece de algumas coisinhas, né? Eu tô ainda lesões graves ou eu posso tirar? Deixa eu ver aqui se você já pode tirar. Nossa, enquanto tiver marcada a lesão grave, você tem que fazer um teste depois de uma semana, um teste de constituição. Ah, beleza, então. Se falhar, não recupera. Se tiver sucesso, recupera 1d3 pontos de vida. Um sucesso extremo, 2d3. Se tiver repouso absoluto, acrescenta 1d3. Acrescenta um dado de bônus. Mas mesmo fazendo cirurgia e tudo também? Sim. Ah, não, ó. Quando você recupera pelo menos metade do máximo dos seus pontos de vida, você já tá com 10, já tá nem da metade, então desmaia com a lesão grave. Ok. E aí todo dano ele deixa de ser lesão grave, tá? E aí ele passa a ser dano normal. E aí você recupera um ponto de vida por dia agora, normalmente sem necessidade de teste. De boa. Então quando amanhecer você já recupera, já marca mais um ponto. Lucas voltou ou não voltou? Voltei, ainda não. Aê! Voltou! Eu vou ficar esperando então. Eu vou ficar esperando eu poder me recuperar, já. Tranquilo ali, mas daquele jeito, ressabiado, que qualquer pessoa que pode entrar ali é pra me matar. Certo, beleza. Tranquilo. Bom, então tá todo mundo em segurança. Né, falta a gente ver o que vai acontecer com a Ava e com o Steven. E é o que vai acontecer agora. Ava? Ava? Ava? Agora a Ava foi no banheiro. Dois minutos aí. Vocês têm alguma outra ação pra fazer, gente, nesse meio tempo? Eu não sei se os policiais que estavam ali vieram conversar com a fera. É o que vai acontecer, mas a Ava ela tá conversando com você primeiro, antes dos policiais entrarem. Entendeu? Vai ter um diálogo entre vocês dois, aí é o momento que os policiais chegam e vão conversar com vocês. Olha só, Tamires. Pode falar, Ju. Ok. Vai pra praça. O cara não se manda, né? O jeito londrino de tocar as pessoas de casa. Eu preciso ainda se recuperar desse machucado na cabeça. Você ainda precisa se recuperar desse machucado na cabeça, tá? Machado. Bom, eu vou indo. Tomara que aqueles policiais não me vejam agora de noite. Quero falar com eles. Ok. Bom, até outro dia então. Fique bem. Eu vou pegando as minhas coisas que estavam ali. Certo. Ô Nighthawk, você sai da casa da Júlia. Vai em direção ao seu local de repouso costumaz. Na pracinha da República ali. E aí, enquanto você vai pra lá, já acontece de encontrar. E que foi que ela deixou no meio da rua? Dia, só que não é. Oh, deu certo! Ou não deu, foi o segundo que deu certo. Droga. Ah, que pena, que pena. Eu só vi o sucesso. Ok. Você vai para o seu local de repouso tranquilamente. Felizmente, dessa vez você não encontra mais nenhum policial. E consegue deitar lá no seu banquinho já tradicional pra descansar em paz durante aquela noite. Porém, um detalhe, né? Tá chovendo. Uhum. O que você faz então? Verdade. Tem árvores na praça, tem árvores. Tem árvores, com certeza tem muitas. Ah, eu pego algum pano que eu tenho ali que eu use lá, uhum. Eu ponho assim na grama perto da árvore e eu deito embaixo. Caramba. Posso rolar um teste de sorte pra ver se cai um raio nele? Acho que não, né? Vai ser cuzão demais. Eu tô deitado, né? Não tô de pé. Ó, foi ligeiro, hein? Vou deixar você viver porque você foi ligeiro. Minha altura é igual a do sol. Beleza, então. Vocês todos conseguem repousar em paz. A ave está chegando aqui, vamos ver o que vai acontecer com os dois. Você. Eu vou jogar fora, mulher. Ai, perdão, não tinha entendido o que você apontou pra mim. Ok. Tenente Steven Johnson já está com você. Vocês estão na sala. Você está na sala de recepção, tá? Descansando. E aí chega a Ava. Tem muita gente lá? Só tá vocês. Só nós? É. Eu falo assim, Steve. Acho que você precisa nos explicar algumas coisas. Como assim? Você deu a entender que você sabia o que era. Você deu a entender que sabia o que era, né? É uma longa história, né? Parece que nós temos tempo. Essa história seja um pouco informações confidenciais do governo. Sério? Eu não tô muito ligando pro que é confidencial ou não, uma vez que o que é confidencial quase tentou me matar. Mas você também chegou a ver a criatura que é. Exato, eu quero saber o que é. A mesma coisa que você viu, eu também vi, e é a única coisa que eu sei. Não. Uma criatura alada, furiosa. Você sabe, além disso. Você sabe mais do que está dizendo, Steve. Como? Você sabe mais do que está dizendo. Simplesmente só o que eu estou dizendo, eu sei. Só isso. Bem, se é o que você vai declarar, boa sorte com a sua investigação. Eu pego, viro as costas e saio. Tá, quando você tá virando essa... Não seja muito de sorte que eu vá precisar nessa investigação. Ah, vai. Sorte não irá me ajudar aqui. Saúde. Quando você tá indo... E a hora que ela tá virando as costas, Diego, pra sair, eu vou virar e falar assim... Ela fala, sorte na missão... Acho que sorte eu não vou precisar, pois nem meus companheiros tiveram essa sorte. Mas parece que a gente teve. Tipo, e sigo, tipo, pra encontrar, não sei, pra fora do lugar lá pra respirar. Ou... Tá, nesse exato momento entra um policial. Ele olha pra você. Ah, senhorita Tepinier. Tenente Johnson? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei sabendo, os médicos me informaram que o Billy faleceu. Poderiam me esclarecer o que aconteceu? Tivemos um acidente na estrada, pois estava chovendo muito e acabamos perdendo o controle do carro. Ah, que triste. É, muito comum. Acontece diversas vezes. Todos empolgados com esses novos automóveis. Mas me digam, e o que aconteceu com o outro veículo? O que aconteceu com o Jack? Por que ele não está com vocês? Olha pra ele e fala assim. Eu acredito que eles devem estar desaparecidos no local. Meus pêsames pelos seus amigos, meu caro. O tenente vai te passar algumas informações confidenciais. E eu pego e saio andando. Aparecido no local, como a gente estava muito tarde, a gente não daria para fazer uma busca ali porque estava anoitecendo, estava de noite e a gente estava sem iluminação suficiente para poder encontrar nada naquele temporal. A aba sai do recinto, o soldado, o policial ali olha. Entendo, tenente. Bem, já que são informações confidenciais, ele olha assim. Uma salinha escura lá no hospital. Vamos conversar num lugar mais reservado, então. Venha comigo. E aí vai com você pra essa salinha. Esse é o momento em que o Furui passa ali e ninguém nem vê a passagem dele. Dentro da salinha ele vira pra você, tenente. Pode dizer, o que aconteceu? Jack está desaparecido? Como desaparecido? Tipo assim, eu não sei se eles têm essa informação que eu tenho. Se essa informação que eu tenho chegou na pra uns soldados, tipo, simples policiais. Então, tipo, fico me isento de falar isso, que a única informação confidencial que eu teria pra te passar foi essa que eu falei. Que provavelmente a gente vai ter que abrir buscas amanhã, caso o tempo melhore, para poder achar o Jack. Mas o que aconteceu? Por que ele não veio? O que aconteceu com outro carro, tenente? Acredito que no acidente ele possa ter voado pelo para-brisa do carro e a gente acabou perdendo ele. Ah, que tragédia! Jesus Cristo! Não. Bem, vou informar na delegacia, então. Iremos proceder com a busca pela manhã, então, tenente. Faça isso. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, se tiver mais alguma coisa que possamos fazer pelo senhor... Caso tenha, eu irei lá no DP chamar vocês. Ah, pois não. Ele pega, ele vai embora, sai também. O que você faz depois disso? Aba. Eu vou ver se eu consigo alguma informação do Custer. Informação? Do esfaqueado. Ah, do Custer. Ok. Beleza. Tenente, o que você faz? Tipo, eu vou embora. Aham. Ok. Pra poder relatar aos meus superiores depois o que aconteceu, o que realmente aconteceu. Certo. Beleza, então. Eu não sei se os caras estão... Que hora que é mais ou menos agora, Jeff? Só pra esclarecer, só pra... Torno de 1, 2 da manhã, por aí. Daqui a pouco é 3h33. Vou chegar 2 horas da manhã no negócio do meu superior. É, melhor não. Do general pra... Melhor não. Certo. Então, amanhecendo eu vou na casa do general pra... Então, partiu. Passar as informações. Partiu. Beleza, você vai pra sua casa, tá? Vai a pé, vai pegar um táxi também? O que você faz? Eu vou pegar um táxi, eu acredito. Ok, fica alguns minutos ali na frente do hospital. Até que finalmente passa um táxi, certo? E aí leva você embora pra sua casa. Rooster, descreve o que você faz, Ava, em detalhes. Vou até a recepção. Ô, moço, entrou um cara aqui esfaqueado, o nome dele é Rooster. Como é que ele tá? Ele morreu, tá no quarto, o senhor tem alguma informação? Ah, você é parente? É a filha dele, não? Isso. Ele está no quarto 13. Ah, muito obrigado. Roubando a identidade da família. Tá muito louco, velho. Perdeu o pai, já era. Exato. Intimidade é uma merda, né? Bom, vou lá, bato. O hospital ele tá meio deserto, uhum. À noite, tá? Então tá meio bem tranquilo ali. Madrugada, né? É. Tá bem tranquilo. Tranquilo. Vou lá no quarto 13. Rooster? Pode entrar. Pode entrar. Tá vivo, pelo menos. Mas hoje é a hora que eu falo que pode entrar e eu tô com a arma apontada pro bar da coberta, assim, sabe? Com a arma. Sim. Que droga, eu tava imaginando que ela fosse entrar furtivamente, eu tava esperando, contando com isso. Que isso? Caralho, velho, como é que os caras deixam ele entrar com arma no hospital, velho? É, ninguém imagina que ele vai ter uma arma, né? Ele não foi revistado, pô. Ele é um Galaxy Ranger. Ele pode, ele tem porte. Eu abro a porta. Rooster? O quarto tá escuro. Oi? Ele deitado na cama. Caralho, acendo a luz. Coberto. Caralho. Com a blusa dele. Você, come aí, como é que você tá? Você abre a porta e sobe o barulho de aqui. Aí eu desengatilho a arma assim, ó. Puta que pariu, você não tá bem não, né? Fazendo um barulho estranho. Ai. Beleza. Aí, o médico falou que eu vou ficar bem em uns 2 dias, eu consigo sair daqui. Ah, ok. Bem, a Júlia teve que ir pra casa dela cuidar das crianças, então eu fiquei aqui pra ver como você tava, pra ela não ficar preocupada. Entendi. Você tá bem? Não, eu tô bem. O médico me deu um negócio bom pra mim fumar. E o restante do pessoal? O Nighthawk foi com a Júlia pra ela não ir sozinha, né, pra casa dela. É, cuidado, talvez você tenha um genro. Caralho, mano. O tenente é um cuzão do caralho que não quer contar pra gente as coisas do que aconteceu, que ele sabe. Quem mais tava com a gente? E o médico sumiu. Nosso Xing Ling sumiu. Vocês pegaram a adaga que eles usaram pra brigar, me esfaquear? Eu posso perguntar pro médico se ele guardou. Aí eu peço pra ele. Com essa faca, talvez a gente consiga descobrir quem eram eles, né? E por que eles queriam matar a gente. Sim, eu vou conversar com o médico, ver se ele guardou ou se eles jogaram fora alguma coisa, né? E aí eu te aviso. Mas tira essa noite. Você vai precisar fazer um favor pra mim, já que a Júlia não conseguiu vir aqui. Diga aí. Tem que avisar o Sr. Smith, lá onde eu moro. Onde você mora? Eu vou me ausentar por uns 2 dias que eu tô no hospital por causa da facada. Eu não consegui falar com ele. Entendi. Ele vai ficar preocupado, eu trabalho no pub, né? Ah, no pub. Me passa o endereço aí, eu passo lá antes de ir embora. Você tem papel e caneta aí? Tem. Um papel? Não, eu sou boa de memória, pode falar. Blá! Ok. Ok. Ok. Tá show. Fica na rua 9, número 10. Beleza. Bem, tira a noite pra descansar. Amanhã eu libero a Júlia pra ela vir aqui ver você. Tá, e tomem cuidado vocês que nada acontece por acaso. Se tem uma coisa a vida me ensinou é isso. Então fique atento até com a sua própria sombra. Ok, eu já não gosto dela mesmo, ela me deixa mais gorda. Mas tudo bem, obrigado. Da Camille fazendo fusquinha pra ela assim. Tá totalmente melindrosa mesmo, cara. Que top. A sombra da alma negra. Bem, tira a noite pra descansar, Rooster. Eu vou indo que já está bem tarde. E amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Pode deixar. Se eu pegar a faca, eu uso ela. Se eu precisar. E eu vou procurar um médico. Sim, que cuidou do Rooster. A gente só precisa da faca pra descobrir quem que são esses malucos aí. Sim, sim. Apesar que um fugiu, né? Então. Mas tudo bem. Eu vou indo. Melhoras, Rooster. Vai lá, vai com Deus. Não sou. Eu sou ateu, não posso falar pra você. Vai na fé. Vai sem Deus. Vai sem Deus. É, também não adianta nada também. Vai na fé. Vai lá. Boa sorte. Obrigado. Agora melhorou. Fala então, vai se fuder. É, vai. Vai com Deus. Não, sou ateu. Vai na fé. Não, sou ateu, cara. Vai se fuder. Beleza, eu vou procurar um médico que arrancou a faca do Rooster aí. Ok. Né? Bato na porta dele lá. Doutor? Ele tava na sala de descanso, ele abre os olhos e olha pra você. Pois não. Oh, desculpa, o senhor tá dormindo? Ah, não, não tem problema, tá tudo bem? Tudo ótimo, é só que eu tô com o Rooster aqui. O que aconteceu? Não, calma. Caramba, você é afobado, hein, moço? Relaxa. Você vê que eu tô tranquila, não vim aqui na esbaforização, não. Tranquilo. Onde é que tá a faca? A enfermeira guardou, Daisy. Por quê? Ah, ele quer guardar de lembrança. É o ódio do filho da puta que esfaqueou ele, sabe? E eu acho que a polícia vai precisar. Ah, a gente entrega pra polícia, não se preocupe. O tenente tá na sala de espera, esperando isso. Ah. Me aguarda na sala de espera, então eu vou providenciar isso. Claro! Ele sai e vai procurar a faca. Você fica na sala de espera, esperando? Eu vou esperar um pouquinho ali, porque o tenente é cuzão. Ok. O tenente cuzão já foi embora. Ah, eu espero pra avisar que o tenente quer que eu leve pra ele. Tá. Passa uns 10 minutos, né? O médico chega com duas enfermeiras. Olha, senhorita, onde está o tenente? Ah, ele teve que fazer um depoimento com os policiais. Ele pediu pra mim levar pra ele, se não tiver problema. Sim, temos um problema. Que problema, senhor? Nós estamos encontrando a faca, ela desapareceu. Vocês perderam uma faca? Tava no meu amigo. Não, ela estava... Na verdade, nós tiramos do seu amigo e colocamos ela numa bandeja. Você tem certeza? Porque você não sabe onde ela tá. Sim, sim. Ainda não é comum esquecer tesouras dentro das pessoas aqui. Ah, nunca se sabe. Sim, eu tenho certeza. Eu mesmo removi a faca e coloquei na bandeja. E... Eu vou ter que rolar uma inteligência pra esse médico agora. Deixa eu ver. O que que seria? É uma inteligência pra ele. É, tem. Joga aí um teste contra 50 pra mim, por favor. Puta, mas que merda, hein? Vou jogar pras enfermeiras. Caralho, você quer lembrar de mim, hein? Vou lembrar de você, seu porra. Porque agora com 40 pras enfermeiras. Essa passou, hein? O louco, sucesso crítico! Aí o médico, ele fala assim... Na verdade, eu não sei o que aconteceu, foi muito estranho. Não encontramos em lugar nenhum. E aí uma das enfermeiras, ela põe a mão assim na testa. Japonês desgraçado! Japonês? Sim! Nós estávamos no meio da cirurgia e aí de repente apareceu um senhor, um japonês, dentro da sala de cirurgia, todo confuso. Eu tirei ele de lá de dentro. Ele deve ter roubado a faca, desgraçado. Fique tranquila. Ele estava com o tenente, acho que ele queria agilizar. A gente sabe, ele é médico também. Sei quem é ele. Tem certeza que ele é médico? Ah, por incrível que pareça. Não sei não, doutor. Acho que nós devíamos avisar a polícia disso. Eu vou fazer isso. Eu não fiquei aqui pra pegar a faca pra levar pro tenente. Fique tranquilo. Mas isso pode causar problemas. Melhor a gente conversar com a polícia. Pessoalmente registrar um boletim disso. De furto de algo que não é seu? É, furto de uma prova de um crime? Ah, o tenente... Precisamos avisar a polícia. Sim, vamos avisá-la. Fique tranquilo. Joga aí uma perícia social aí. O que você vai tentar usar? Contra Persuade? Mente? Então joga aí. Caralho, tem muita ficha aqui, hein? Eita peste. Não. Ops. Ô, Diablo, tá vendo? Oh, shit. Eu sei, vocês estão enxergando aí. Uma coisa que nós não pode ver. Não, tem não é minha não ficha. Você é a parte de baixo da foto da Ava ali. Ainda bem que ela parou ali na hora de aumentar. Nossa, tem 80 de persuasão. Sou uma pessoa persuasiva. Percebemos. Fala pra ele, não, doutor, pode ficar tranquilo. Eu vi o que aconteceu, a gente tem um pessoal que é testemunha. O chinesinho sabe o que aconteceu. Por isso que ele foi preocupado pegar a faca. É porque como ele não fala nossa língua direito, então ele... Às vezes ele vai e faz as coisas, porque as pessoas não entendem ele. Ele tá tava todo atrapalhado realmente, ele não sabia falar. Um problema, esse cara, ele se aprendeu só a cuidar de pessoa, não aprendeu a falar inglês. Engraçado, eu tive que dizer pra ele que o amigo dele era uma camisa que estava sendo costurada pra conseguir tirar ele da sala de cirurgia. Ah, é muito engraçado conversar com ele. Mas fique tranquilo, vai ser resolvido, doutor. Bem, tudo bem então. Eu sei, me dê licença, eu vou resolver as coisas. Bom, tenha uma boa noite então. Obrigado, senhor. Cuide do rooster, hein. Pode deixar. E aí o médico vai transar. Ok. O que os médicos fazem quando não estão em cirurgia. Eu vou saindo e aí eu vou lá avisar o candango do rooster lá que ele foi esfaqueado e ele não vai poder. Você vai até o pub. Quer dar um nome pro pub, Thumps? Pub Calabouço. Pode ser o... Calabouço, ok. Calabouço. Eu vi um livro aqui. Calabouço. Calabouço Club. Dungeon Club. Calabouço de prisão ou calabouço de calar o bolso? Não, calabouço de prisão. Ah. É o Dungeon Club. O cara fez um... copiou o Cavern Club. De calar o bolso, né? É separado. Ok. É o Shut Pocket. Shut Up Pocket. Beleza, eu vou lá avisar o cara. Ok, se chega. Aquele pub lá, o pub calabouço. Não, Dungeon. Vou de carro, viu? De carro, tranquila. Ah. O roubado? Interessante. O da PM. Que a gente pegou. PM destruído. Beleza. Vamos lá. Furui, Steven Johnson e Ava, vocês vão jogar pra mim um teste de encontrar. Encontrar. Teste de encontrar. Lembrando que eu encontrar aqui. Aí. Falhou? É, você não encontrou. Eu falei também com 25. Ixi, a Ava vai achar, hein? Ah, eu achei, hein? Sucessinho sólido aqui pra vocês. A Ava passou. Certo. Tem 90? É só a pessoa que encontra as coisas. Você pega o carro da polícia, né? Uhum. Vai com ele até o Dungeon Club, o Cavern Club. Tô tocando Rolling Stones lá. Ok. Tô brincando. Você vai até o Dungeon Club. No meio do caminho, você escuta um som agudo, estridente, que ecoa na noite tempestuosa, fazendo com que você momentaneamente perca o controle do carro. Oh, caralho. Você dá aquela patinada, aquela derrapada assim, tá? E você fica inteira arrepiada. Tá? Quando você recupera o controle do carro, você escuta o barulho de novo, você imediatamente freia o carro. Não, eu paro, não vou parar no meio da rua, não. Porque essa causou acidente também, né? Ok. Para o carro, né, no local tranquilo. E aí, no meio da noite, você escuta de novo aquele som. Como se fosse um porco agonizante. O que você Cara, faz? eu vou dar uma olhada pra ver se aquilo ali tá me seguindo. Vou dar tipo Você olha para fora e você vê aquela coisa horrível. Tá um relâmpago clareia novamente e você vê uma criatura negra como a noite, tá? Lembra vagamente o formato de uma ave gigantesca, certo? Só que toda retorcida, toda deformada, tá? Sobrevoando as ruas de Londres. Não está indo na sua direção. Ok, é o que eu preciso saber. Não está indo na sua direção. O que você faz? Dá uma olhada assim, eu espero ela passar, que eu não sei se ela tá procurando, né? O carro nosso, sei lá o porquê, né? Ok. Vou esperar passar, a hora que passar e eu pego, saio com o carro de novo. Você fica dentro do carro, você fica olhando para ela, o que você faz? Não, eu fico dentro do carro, mas eu fico tipo só olhando para onde ela tá indo, né? Quero saber para onde que ela tá indo para ver se eu vou cruzar com ela de novo, porque eu não tô muito afim, não. Ok, certo. Essa criatura, essa coisa, ela tá voando baixo, tá? E aí vai em direção a um edifício para passar por trás desse edifício, certo? E você nota que essa coisa bizarra tá bem afastada do edifício, tá? Você calcula ali a distância que ela tá aproximadamente uns 200 metros longe do edifício. Então o edifício tá aqui e a coisa alada, ela passa voando assim atrás do edifício. Quando ela some do seu campo de visão atrás do edifício, você espera ver ela depois do edifício, continuando seu voo. Você não vê mais a criatura. Ok, pode ter parado no edifício ali, vai comer alguém. Tá de boa, deve estar com fome. Ainda bem que não sou eu. Beleza, eu pego e saio com o carro. Certo. Você vai guiando o carro, chega até o Dungeon Club, certo? Tá meio complicada a entrada ali. Certo? Você nota que tem uma confusão ali na entrada, certo? Alguns irlandeses meio embebedados ali, se estranhando, certo? E tem um tumultozinho ali na entrada. O que que você faz? É, de boa. Eu pego, paro o carro, desligo ele, tranco. Dou uma arrumada, arrumo os peitos, né? Vou entrar num pub. Você faz isso dentro ou fora do carro? Dentro, Ah, ok. dentro. Saio ali e vou indo pra ver como é que eu entro nessa parada aí. Se é só chegar e entrar, tem que pagar, tem nome na lista nessa porra. Não, não tem, não tem fila de É entrada, não ótimo. tem catraca, não tem ninguém coletando nobres, não tem nada dessas coisas. Ah, beleza. Vou entrando. Vai entrando? Vou entrando. Olho assim pros caras se estranhando, né? Se alguém olhar o cumprimento, fala boa noite, moço. Né? E vou entrando. Certo, você vai entrando, os caras, eles imediatamente eles param a briga deles e ficam encarando você. Vou entrando. Um deles se destaca do grupo, ele cola em você. Boa noite, moça. Boa Tira o chapéu noite. assim. Tudo bom, senhorita? Tudo bem, e você? Que uma distinta donzela como a senhorita faz aqui num lugar desse, nesse horário? Ah, eu preciso falar com o dono, um amigo meu que trabalha aqui, teve um problema e não vai poder vir, e ele vai ficar muito bravo se eu não avisar. Certo. Posso acompanhá-la? Ah, claro. Seria ótimo. Ele segurou o braço dele assim e vou indo. Ele dá o braço pra você e vai indo todo, né? Quando você agarra o braço dele, ele vai indo todo. Eu vou procurar o dono do bar lá que ele falou, Ele o tá atrás do Steve's. balcão ali servindo bebidas, ele tá pistolaço. Extremamente irritado, você nota. Vamos acalmar o ânimo desse velho. Você sente assim que você vai atraindo olhares por onde quer que você Nossa. vai passando. Eu só dou uma olhada, falei assim, cara, será que minha roupa tá rasgada? Não tô sabendo? Sua roupa tá inteira, Não, então mas tá você é a ótimo. única mulher no ambiente. Nossa. Que lugar estranho. É um lugar bem estranho, totalmente insalubre. Aquele bandinho irlandês beberrão, Aquele cheiro de bebida esparramada pelo chão. Você imagina que tem a urina misturada naquele odor também. Caramba. O meu é mais ajeitado. Beleza, vou até lá o lugar, né? Vou falar com o cara. É, como é que é o nome dele mesmo? Como é que é o nome do cara mesmo? Eu sei que é com S, eu acho. Smith, eu acho. Como que é o nome do... Pode ser Smith, é Smith. Smith? Agora o primeiro nome é... John Smith. John Smith. Sabia. Ah, eu peguei a referência. Olá, Sr. John. Ele olha pra você. Pois não? Eu gostaria de falar com o senhor a respeito do seu funcionário que não veio. Funcionário? Que funcionário? O... Rooster. Ah, aquele vagabundo, oh, beberrão. Olha... Ah, o que que é isso? Ah. O que aconteceu com ele? Ele foi esfaqueado. Ah, o quê? Faca, peito. Entendeu? Como? Quando? Onde? Por quê? Olha, o porquê eu não sei, porque não fui eu. Sei que foi hoje à noite, ele tá no hospital. Então o médico falou que em um ou dois dias ele vai estar liberado. Mas ele pediu pra mim te avisar, porque ele ficou preocupado, já que o senhor ia estar aqui sozinho. Né? Pediu pra avisar, já que ele teve esse inconveniente. Ele olha assim, debate pra ver se... Entendo. Pobre diabo. Ele até que trabalha direitinho. É. É. Londres é uma cidade perigosa. Ele está em algum hospital? No X ali. Eu acho que eu vou fazer uma visita pra ele. Isso. Amanhã. Bom, obrigado, senhorita. Não por isso. Me vê uma bebida. Ah, ele... Ah, pois não. O cara que tá com você pode deixar que eu pago, né? O Smith, ele pega por conta da casa. Ah, obrigado. Canecona de chope. É. Beleza, eu bebo ali a caneca de boa. Caraca. Fala assim, bem, eu preciso ir, já está tarde. Ah, eu acompanho a senhorita. Ah, obrigado. O cara vai indo com você, vai te acompanhando. Deixo ali a caneca, né? Já que é por conta da casa mesmo, foda-se. E vou até o carro. Ok. Ah, você tá de carro, né? Eu tô de carro, que né? Que bosta. Ah, que coisa, não? O cara, ele pede... Senhorita, deseja que eu lhe acompanhe até sua casa? Ah, não precisa, eu estou de carro, pode ficar tranquilo. Um carro da polícia? É... Ah, está bem, então. Tenha uma boa noite. Ah, muito obrigado. Pra você também. Não vai exagerar na bebida, hein? Não, eu nunca exagero. Ah. Mas muito obrigado pela sua companhia. Ah, foi um prazer. Ele vai olhando meio desconfiado pra você e vai entrando de volta pro bar. Mas ele no carro e foi embora. Ok, você vai embora, então. Vai pra casa? Vou. Chega em casa. Não, vou pra casa não. Não? Vou dormir na casa da Júlia hoje. Vai dormir na casa da Júlia? Eu vou. Ok. Júlia, você está na sua casa. Você está na sua casa. 3h33 da manhã. Eu acho que não é... A Ava tem um caso com a Júlia. 3h33 da manhã, Júlia. Batem a sua porta. O que você faz? É, mamãe. Começa a chorar de nervoso. Mamãe. Fica quieta aí, tá tudo bem? Você voltou, mamãe. Voltei, eu tô conversando com você. Calma aí. Você é a minha mamãe. Eu quero a minha mamãe. Mamãe. Mamãe. Eu abro a porta. É pra lá, hein? Sai pra lá. Oi, Júlia, você tava dormindo? É, a água tá ali na porta. Oi, você já tava dormindo? O que foi? Você acabou de acordar meu filho. Ah, desculpa. Eu esqueço. Passei aqui pra avisar que seu pai tá bem. Ele viveu. Ah, Tiane, muito obrigada. Posso dormir no seu sofá? Eu vi aquela coisa de novo. Eu não quero ficar sozinha hoje. Enquanto eu tava indo pro pub avisar o... Eu não vi a coisa. Você não viu? Ah, que sorte sua. Tem uma coisa muito estranha nas ruas de Londres hoje e eu prefiro ficar acompanhada. Você escuta um dos seus filhos te chamando, Júlia. Não, claro, claro. Ok, ah, vai então, vocês fecham a porta. Você vai no quarto ver seus fiotes? Eu vou. Já fechei a porta já. Já tô servindo chá pra Ava. Daí agora eu vou lá ver. Ok. Então você chega lá no quarto. Disposição, abrir a porta e dar uma visita. 3 horas da manhã e dá pra fazer chá pra visita. É Londres, meu caro. É Londres. Os londrinos são assim, não importa o que aconteça, sempre terá chá. É, ela, depois do chá sempre terá. Bom, já tá tarde, né? Né? É o chá das 3 da madrugada. Júlia, você chega no quarto. Seus dois filhos estão dormindo juntos, abraçadinhos. Ai, não. Ai, não! O que você faz? Ou seja, não eram eles. Eles estão me chamando, né? É, eles estão dormindo ali. Nenhum deles podia estar te chamando. Ou seja, que eles sejam sonâmbulos. Eu vou acordar eles. Eu vou acordar eles. Ok. Mamãe, o que que aconteceu, mamãe? Mãe? E aí, você me chamou? Eu quero dormir, eu tô com sono. O outro mais velho... Ai, eu quero dormir, mãe. Então tá bom, dorme aí. Tá bom. Eu achei que ele tinha me chamado. Os dois voltam a dormir. O que você faz? Volto pra sala. Ok, depois de quanto tempo? Os cuzão do caralho, mano. Quanto tempo você fica? É, depois de quanto tempo? Ok. Perfeito. Ótimo. Volta pra sala. Rápido pra não dar tempo de ouvir de novo. Volta pra sala, a Ava tá lá tomando chazinho, né? De boa. Já ajeitadinha no sofá. É, encolhido no sofá ali, tipo. Eu comentei isso com ela. Nossa, que estranho. Eu achei que eu tinha ouvido meus filhos me chamar, mas. Você ouviu alguma coisa? Não. Não, não. Você não ouviu as crianças chamando? Não. Tá bom. Acho que deve ser instinto de mãe isso. Você deve estar ficando preocupada com eles. Mama. Você ouviu isso? Ouviu o quê? Você tá me assustando, Júlia. Não ouviu o quê? Não, eles não estão. Cada vez mais distante, Júlia. Cada vez mais baixo. Mas assim, dentro da casa. Você não consegue dizer de onde que vem o som. Tá chorando, o que que tu faz? Júlia, eu acho que você não tá bem. Que... Eu acho que você também não tá bem. Não, eu pelo jeito eu tô melhor. O cara falou pra... Fume isso aqui, ele falou que é bom. Você ainda tá com ópio? Eu tô. O Furui disse que isso acalma. Ela tá me oferecendo? Sim, tá te dando ópio. Não, eu... Eu pego. Ah, não, no antiquário. O antiquário é vizinho seu. É, só você. E o Nighthawk? O Nighthawk mora onde ele quiser. O Nighthawk mora perto de tudo. Se ele quiser, ele mora no antiquário. Na porta. Na porta. E aí, Julia? Você podia deixar o cara dormir no antiquário, né? Deu um tapa na pantera? Aham. Agora você ouve mamãe. Ok. Isso vai te acalmando, te deixando mais relaxada, tá? Meio anestesiada. Você para de ouvir a voz dos seus filhos te chamando, do seu filhinho te chamando. Muito obrigada, avó. Resolvemos o problema. Não, vou ter que agradecer aquele Furui, porque, nossa, isso aí é sensacional. Preciso saber onde que ele compra isso. Vou começar a vender lá no antiquário. Oh. Al Capone de Londres. Bom, o sono começa a bater até que vocês finalmente adormecem ali. Beleza. Vencidas pelo cansaço. Todos vocês têm uma noite tranquila. Pela erva, né? É. Todo mundo tem uma noite tranquila. Na manhã seguinte. O sol, ele surge tímido no céu, oculto pelas nuvens que anunciam mais um dia de chuva. Não chuva tão intensa quanto a noite anterior, mas sim prometendo uma garoa densa e fria, como é costume em Londres. A névoa cobre as ruas da cidade, dificultando a visão de quem se aventura pelas ruas logo cedo no frio londrino, certo? E pouco a pouco cada um de vocês vai despertando. Ô Rooster, você pode recuperar mais um ponto de vida aí, tá? Beleza. Às 8 horas da manhã em ponto, certo? Passa um médico no seu quarto, certo? O médico, ele pega o prontuário, olha, lê, né? Chega na sua cama. E aí ele gira a manivelinha para erguer um pouco a cama. Sr. Cockburn, bom dia. Bom dia, doutor. Eu sou o Dr. Foster. Quero ter boas notícias hoje. Sim, o senhor não está grávido. Menos mal, né? Como está se sentindo essa manhã? Estou bem. Estou pronto para outra já. Deixa-me dar uma olhada nesse ferimento. Aí ele vai, ele tira assim os curativos, ele olha. Realmente cicatrizou bem já. Parece que ou o ferimento não foi tão profundo, ou então o senhor tem uma saúde de ferro. Bem. Um pouco dos dois. Gostaria de fazer alguns testes com o senhor. E aí ele vai, põe o estetoscópio em você para auscultar você. Né? Pede para você respirar e falar algumas coisas. Pede para você levantar, né? O senhor consegue se levantar? De boa. Sim. Por favor, levante-se. Você ainda sente um pouquinho de dor, mas dá para você levantar tranquilamente. Caralho. Tá? Com um pouquinho de dificuldade. E... Os médicos foram bons. Eu acho que foi uma trap isso aí, mas tudo bem. Deram pó. A arma já tá engatilhada desde que ele chegou. Só esperando. E aí o... O médico, ele ausculta você novamente, tá? Ele, erga seu braço esquerdo, erga seu braço direito, tá? O direito tá com a arma assim, ó. E vai pedindo pra você fazer alguns testes, né? Gira, né? Sente dor? Você sente uma dor assim, mas não que te impeça de fazer os movimentos, tá? Aí o médico pede pra você andar de um lado pro outro na sala, ele é. Seu estado parece bem. Acha que está em condições de ir pra casa? Ou prefere passar mais uma noite aqui? Com todas as condições, senhor. Perfeito. Eu vou pedir para uma enfermeira trocar os seus curativos e depois o senhor estará liberado, então. Muito obrigado, hein? Não há de quê. Tenha um bom dia. E tome mais cuidado da próxima vez. É. A gente tenta, né? É. Às vezes não dá certo. Mas a gente continua tentando. Bom, tem um bom dia. Aí ele vai saindo, né? Você vê ele no corredor dando instruções para uma enfermeira. A enfermeira vem, limpa os ferimentos, tudo ali, certo? E troca o curativo, certo? Fala, bom, senhor Cogburn, se sentir bem, pode ir para casa, o senhor está liberado. Muito obrigado, viu? Disponha. Eu vou arrumar minhas coisas então e vou sair fora desse hospital. Ok. Você pega suas coisas, tudo tranquilo ali e consegue partir sem qualquer transtorno. Vai pra onde? Vou... Cara, é bem de manhãzinha, assim, bem cedinho? 8 da manhã. Eu vou até uma lanchonete tomar um café. Comer alguma coisa, né? Um decente. Certo, ok. Ah, em frente ao hospital tem um café ali. Certo, e já está funcionando ali, que inclusive é onde os próprios médicos vão se alimentar, né? E você consegue uma refeição decente ali tranquilamente. Certo? Um pão. E depois eu vou lá para minha casa lá, depois de comer. Beleza. Tá bom. Você senta ali e vai comendo tranquilamente. Certo? E enquanto você está comendo ali, os demais. Vocês vão despertando ali no horário normal que vocês normalmente acordam, apesar do trauma da noite anterior, daquela noite estranha, tá? O que vocês vão fazer? Eu vou pra casa do meu superior, do general. Certo. Vou passar as informações pra ele. Ok. Certo. Você vai, chega até a casa do general, né? É uma casa grande, tá? Vigiada. Certo. Mas você não tem dificuldade para passar pela vigilância e apresentando suas identificações, sua patente, tá? E aí eles rapidamente chamam o general Minimitz, tá? E aí ele recebe você na biblioteca. Aí ele tá na biblioteca aguardando você, certo? Ah. Tenente Johnson, sente-se. Bom dia. Então, o que tem a relatar? Eu lembrar uma criatura que a gente fez com o senhor na primeira vez. Sim. E acabaram falecendo? Sim, me lembro, sim. Então, parece que essa criatura voltou. E está sobrevoando Londres. Sobrevoando a cidade? Sim, pois fomos atacadas por ela no meio do caminho, voltando da casa da senhora Carrington. Entendo. Ela acabou matando um dos policiais. Matando os dois policiais que estavam dirigindo o carro. Matou os policiais? Sim. Ah, entendo. Ela acabou causando um acidente, um morreu com um acidente e o outro ela acabou. Você viu a tal criatura? Não. Vi de relance, não daria para dizer a forma, mas pela experiência que eu tive, eu reconheci a criatura. Entendo. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas ela tem uma forma que não dá para descrever assim. Completamente distorcido. Sim, sim, eu sei. Da nossa realidade. Você disse que foi atacado no caminho de volta para Londres, é isso? E que viu a criatura sobrevoando Londres. Você sabe me dizer em que ponto exato ocorreu esse ataque? E aí ele vai assim no canto da sala, né? Ele puxa um porta-mapas, né? Abre, tira um mapa da região ali, estende sobre a mesa, certo? Bota alguns apoios de sobre o mapa ali para ele não se enrolar sobre ele próprio, né? Então, sabe me dizer exatamente onde foi esse ataque? Ah, eu olho mais ou menos ali o ponto da casa da senhora Carrington e tipo, o mesmo ponto que a gente andou e falo pra ele assim, mas aí você fala a distância que era. Que aí eu já... Não, tranquilo, você aponta no mapa ali o local pra ele. Tantos metros da casa, foi quantos quilômetros da casa? Gente? Ah, sei lá, X quilômetros, não se preocupa com esses detalhes não. 80 quilômetros ali, sei lá. Não, 80 é muito. 40 quilômetros da casa. Residência da senhora Kelly. Certo. Ele pega um lápis, circula ali no mapa. Eu mostro as duas amostras que eu peguei da casa da Carrington. Não sei se é. Ele volta pra ele, ó. Foram aqui as pedras que a gente encontrou. Você mostrou. Estavam lá na casa. Mostrou a pedra pra ele, né? Sim. Talvez isso aqui possa ser um tipo de casulo. Ovo? Ótimo. Coloque aí em cima, vamos lá. O que mais? Procure se lembrar de todos os detalhes. Eu lembro do... que o Rooster estourou um desses casulos. Lembra? Viu? Isso aí te tirou a sanidade, inclusive. Na hora que veio aquele cheiro assim. Aí eu comprei pra ele, tipo, um dos. As pessoas que estavam envolvidas com a. Com o assalto que teve no antiquário. Acabou estourando um desses casulos. E um desses. Do líquido, e o líquido deles acabou espirrando na cara dele. Entendo. Eu acabei ficando meio fora de mim por um curto período. Ah, sim. Sim. Transe por um curto período. Ah, entendo. É você. Você tem histórico disso. É, perfeitamente compreensível. Acredito que essas pessoas estejam em risco. E queria ver você. Você poderia abrir precedentes. Para informá-los, pois eles correm risco. Não devemos envolver os civis. Não. Eu só preciso que você... Não tem problema. Eles não precisam saber de mais nada. Só preciso que você me informe quem são eles, os locais onde eles residem, para efeito de registro apenas. Mas e se um deles acabar morrendo, senhor? Você sabe como... Minha situação é com... perante isso, pois... O senhor viu como eu fiquei quando meus companheiros morreram? Sim. Mas entenda que esses não são seus companheiros, são apenas civis. E eu não sou coveiro, então não vamos nos preocupar com isso no momento. Que pariu! Mas apesar de tudo que eles não. Mesmo sabendo que eles não sejam. Não são meus companheiros de. Batalha ou de. Esquadrão, eles vão estar junto comigo, então a gente vai acabar criando um certo companheirismo ali para poder desvendar todo esse mistério. Não há mais nada a se desvendar. Eu quero que você faça o seguinte: me dê o relato completo de quem são essas pessoas, os seus endereços, e você deve ter um documento que você pegou na delegacia, não? Eu quero que você me passe todo esse relatório e após isso você vai tirar umas férias e descansar, pois você está precisando. Você ficou muito abalado, como você mesmo disse, então você merece um descanso. Os civis não devem ser informados de nada, deixe que eles sigam com as vidas deles normalmente. Eles vão se esquecer desse episódio. Mas se a criatura atacar de novo? Bem, se isso voltar a acontecer, aí não será mais problema seu, cliente. Mais alguma coisa a dizer, tenente? Você disse que a viu sobrevoando a cidade de Londres. Sabe me dizer de que direção para qual direção? Não, pois eu, quando a gente, quando eu vi ele, a criatura sobrevoando, foi quando a gente conseguiu botar o carro de volta na estrada. Depois disso eu acabei perdendo a criatura. Tem certeza, tenente? Força a sua memória, tenente. É importante. Você tem certeza? Ele... Sim. Ele reclina assim pra trás na cadeira, ele tá debruçado assim sobre a mesa, tá? Encarando você. Você tem certeza? E ele se reclina assim pra trás, tira as mãos de cima do tampo da mesa. Força a sua mente, tenente. Tem certeza? Ah, vou tentar fazer o que eu posso tentar fazer pra lembrar com informação a mais. Tipo, eu em si não lembro. Joga um teste de inteligência. Personagem. Joga um teste de inteligência. Olha, não, os detalhes que você lembra são esses daí mesmo. Senhor, só lembro esses fatos mesmos. Certo, ótimo. Pelo menos foi os que eu vi. Muito bom, muito bom. Que, tipo, eu vou informar que um deles foi. Foi também atacado. Atacado? Por dois pedreiros. Pedreiros? Os policiais acabaram cedendo. E eles estavam no carro, no outro carro, no mesmo carro que eu estava. Como eram esses pedreiros? Tá, eu dou a descrição do que estava primeiro comigo, porque o outro certo. Não vi. Era um homem magro, de aparência aparentemente desnutrido. Tá? Olhos assim, magro, fundos no rosto. Mirando a nutrição. Olhos fundos, olhar fundo. Roupa simples? Ele trabalha ali na propriedade de Carrington. Consertando o chafariz. Entendo. Por acaso você viu alguém mais estranho, além desses pedreiros que atacaram vocês? Sei lá, talvez. Pelo menos só uns dois que pediram carona e acabaram. Entendo. Tentei conversar com um deles, ele acabou ficando meio acuado e acabou saindo do carro. Acuado. Eu estava e fui pro outro carro. Ele, aí, outro carro eu não sei o que pode ter acontecido. Por acaso ele não se parecia com um mendigo, assim, vestindo trapos? Não? Como de... ele não se parecia com um mendigo, alguma coisa assim? Tipo, ele tá querendo entender que isso aí era um Nighthawk? Não, ele tá perguntando se parecia com um mendigo. O Nighthawk não parece um mendigo. Ele parece um Izzet. Ele parece um druida. Será que mendigo, não sei se... Ele pareceria mendigo? Tipo... Não. De forma alguma. Ele tinha aspecto de um trabalhador da construção civil. Mas sim, uma pessoa, um trabalhador... É estranho, um trabalhador tomar esse tipo de atitude. Ele disse alguma coisa, ele pronunciou algo, alguma coisa estranha? Não, eu não consegui tirar muitas informações dele. Ele certo. E acabou saindo do carro. E atacou vocês? Atacou vocês? Como atacou? Eu não vi, mas parece que um dos nossos os civis que estavam junto estava com a faca encravada no peito. Uma faca. Acredito que tenham sido eles. Como era essa faca? Acho que essa faca está lá no hospital. Parece afiada. Entregaram alguns policiais que chegaram lá. Entendi. Para pegar o depoimento do pessoal. Entendi. Ele estava cansado com a situação, com tudo. E já como eles estavam no hospital em segurança por ter dois policiais de escolta ali. Dois policiais. Pra proteção deles, eu acabei indo descansar pra poder vir aqui passar. Eu gostaria de conversar com esses policiais. Você sabe o nome deles? Qual que é o nome do policial? Era Thomas e o outro não falou o nome. Não, falou sim. Era o Thomas e o Edson. Pff. Billy e Jack, era o outro. Billy e Jack é os que estavam com vocês. Um era Thomas e o outro ele não. Era o Billy e o Jim, né? E ele não falou. Quem eram esses policiais, Tenente? Um deles se chamava Thomas. Thomas. Ótimo, ótimo. Chama Thomas. Esse é o Thomas. Perfeito, perfeito. Eu vou entender que o Thomas era o que estava ali comigo. Porque entrou só um, né? O outro tinha ido levar a Júlia. Eu não sei o que levou a Júlia, eu vim entrando um policial só. Sim, sim. Ótimo. Então, vou supor que um... E os civis que viram esse ataque, quem eram? Quem são, né? Ninguém morreu, não. Eu pego, eu mostro o relatório pra ele, abro ali na mesa. Ok. Com as fotos de identificação deles, ó. Uma é essa moça aqui, que ela trabalha no antiquário. Antiquário? De ajudante ali no antiquário, tem dois filhos. E pelo que eu entendi, acredito que ela é filha desse cara aqui que tomou a facada, o senhor Rooster Parará. Acho que ele é americano e veio aqui pra poder visitar. Ele reclina na poltrona novamente, ele começa a coçar o queixo dele. O queixo dele é liso, tá? Não tem um fio de barba. Assim como a cabeça dele, ele é inteiro careca, tá? Tá com cap. Essa aqui, essa mosca aqui bem... Pozuda, não sei como se falava na época. Bem pozuda. Bem apessoada. Bem apessoada. Apessoada. É a dona do antiquário, ela chama Ava... Mostra o japonesinho, que é o doutor. É o boca aberta, hein? Ele é bem acompanhadinho. Não. E esse aqui é o... O cara é o cara que comanda o Cthulhu. Você tá falando tudo pra ele, velho. Ele mora na praça, ele não tem um lugar fixo. Ele fica mais ali na praça. Como se fosse um mendigo? Tribal, alguma coisa assim, mas mendigo acho que ele não é. Tribal. As roupas deles não aparentam ser mendigo. Ah, entendi, entendi, entendi. Bem, tenente, você me serviu bem. Mas agora é hora de você descansar. Ter um merecido descanso. Eterno. Ele vou matar ele agora. Tô achando que é um descanso eterno aí, hein? Um merecido descanso, bang! Bem, tenente, vá para sua casa, vá descansar. Mas se prepare para suas férias, mas não vá viajar por enquanto. Pode ser que eu precise perguntar mais alguma coisa para você. Então eu quero que você fique pela região. Está bem? Está bem. Quanto aos civis, não diga nada a nenhum deles. Não, você não tem que explicar nada do que aconteceu a nenhum deles. São apenas civis. Isso é assunto militar, não diz respeito a eles. Essa moça que eu falava, essa moça bem afeiçoada aqui, ela é bem curiosa, viu? Bem curiosa? Bem, não se preocupe. Ela tentou me perguntar algumas coisas, tentar saber de algumas coisas. Ah, entendi. Bem, você sabe o que dizem, né? O que a curiosidade fez ao gato, né? Se ela usasse o charme dela ali, eu acho que eu... Que isso? Quem muito procura acaba achando um dia. Então... Ela foi direta. Lamento por ela. O de briar ali com as palavras, que era capaz de... Entendi. Capaz de falando alguma coisa que não devia. Essa propriedade Carrington que você me falou, fica perto de onde? Você pode me mostrar lá no mapa? Sim. É o ponto bem no ponto onde ela fica. Tá, no ponto. Você clica assim no mapa ali, no, exatamente no condado de Ipswich. Certo? Ele olha. Essa, a Karen tá é tipo assim, Jeff. É, estamos perto. Pareceu então. Ser uma moça bem. Tipo, é uma senhora já. Uma senhora. É. Introvertida. Não. Não. É uma lady. Ela fala, mas ela fala assim de forma bem objetiva. Ela não tem timidez, mas também não fica falando à toa, certo? Pois ou não. Aqui, ela tem bastante dessas pedrinhas aqui guardado no negócio dela. Não sei se ela luta alguma coisa, o que ela faz com isso. Estamos perto. Bem, ótimo, tenente. Agradeço muito pelo relatório. Agora, pode descansar. Você já foi muito útil. Você deixou a pedra, né? Não sei, se ele for precisar dela... Você vai tentar levar a pedra? A pedra... Lembra que a pedra ele catou, pôs de canto, assim. Você vai querer pegar a pedra de volta ou você vai largar ali, simplesmente? Eu só botei uma pedra. Eu tinha pegado duas. Mas... só levei uma. Você só... A outra tá com você? Ok. Só levei uma. Tá bom. Preciso das duas. Tudo bem. Beleza. Ele levanta, né? Bate continência pra você em resposta, né? Bom, adeus, tenente. Tenha um bom descanso. Eterno. Ok, você sai dali e vai pra onde? Ok. Não sei se o outro já tomou alta, se não tomou alta, o que que aconteceu, o que que vai acontecer durante a noite. Beleza. Vai pro hospital. Gente, e vocês? O que os demais fazem conforme vão acordando? Eu, já que eu dormi numa casa que não é minha, eu vou comprar o café da manhã. Mamãe. Fazer um café da manhã? É, eu vou fazer. Se não tiver alguma coisa, eu vou lá, compro okay. Alguma coisa na padaria próxima ali. Você faz bacon, ovos, linguiça, salsicha. Tá bom. Não, é inglês. Tem linguiça no meio. Tem linguiça? É inglês? Tem presunto. Presunto é inglês. Ok, prepara o café da manhã. Júlia, você desperta com um cheirinho, com um aroma de café da manhã. Escutando. Como é que é? 6 horas? Ah, okay. Faz sentido. Beleza. E aí? Vocês só comem, é isso? Certo, as crianças vão acordando. Mamãe, você voltou pra casa, mamãe. Você demorou. Você tava trabalhando com a tia Ava, mamãe? A criança tá vendo, na cabeça. O menorzinho, ele olha. Mamãe caiu da escada? Ai, por isso que eu demorei. Ah, que triste. Você tá com a testa inchada assim, Júlia? E até um pouquinho do olho assim, inchado. O cara faz assim, ó. A cara de criança fazer isso. É, o moleque, ele vai e cutuca assim, em cima do seu supercílio. Você fala assim, você caiu da escada, minha criança. Dá aquela doída, né? Dá aquela doída. Aí ele chega assim com o dedinho assim, o dedinho pequenininho dele assim, né? O dedo. Aí ele chega assim com o dedo, aí ele faz assim, ó. Ele passa de levinho assim, ele fala: Santa Luzia passou por aqui, com seu cavalinho comendo capim. Pronto, mamãe, vai sarar. Que crianças estranhas. Sim, mamãe. Vamos, vamos. Como que é o nome dos seus filhos, Júlia? Norman e Ray? É Ray e Norman o nome deles? É, se for, eu tô salva, né? Se for você, a mama, né? É. Fudeu. Bom. Não, indiferente no momento. Certo? Vocês vão pra cozinha, né? A Ava já preparou o café da manhã. Os duas crianças. Oi, tia Ava! E vão correndo, abraçam você. E aí, pestinhas? Tudo 10? Tudo 10. Que ótimo. Você que fez a comida? Foi. Mas a mamãe falou que você não sabia cozinhar. Pode ser que a mamãe seja certa, não garanto que tá bom, não. certeza que tá... Tem certeza que tá bem frita essa salsicha? Ah, tenho. E dá uma cheiradinha assim. É nada. Vai aí, come aí. Não sei não, acho que tá ruim. É o que tem pra hoje. Aí o outro cutuca ele, é ele. Tá bom. É, é muito bom, Thiago. Obrigado. É melhor do que passar fome. E aí ele pega e ele começa a comer. As duas crianças vão comendo ali, vão se esbaldando na comida que você preparou. Eu falo assim, pera aí, já vou, mulher. Eu vou falar assim, ô Júlia, se você quiser tirar o dia pra ir lá ver seu pai e levar as crianças pra ver ele. Pai? A mamãe tem papai? Mamãe, você não falou que tinha papai? É, eu também não falei pra ele que eu tinha. Que coisa! Mamãe! Mamãe, você falou que não pode mentir, que é pecado. Que Jesus Cristinho castiga. Ah, omitir não é pecado então, mamãe. Eu olho assim. Julia, você não contou pros seus filhos? Não, Tiago, ela não contou pra gente que ela tem papai. Como que é seu papai, mamãe? Ele é velhinho? Mas todo mundo tem papai, senão ninguém nasce se não tiver papai. Sério? É. Não tem papai, não. Eles não têm papai? Você fez sozinha? Viu? Tá vendo? Foi a cegonha. A gente não tem papai. Ah, foi com a... Ah, acontece. Quando a cegonha acontece. Menorzinho, ele fala. Eu assim. Mas eu rezo toda noite pra Deus arrumar um papai pra gente. Eu queria ter um papai. Você tem papai, Tiago? Não. Ah, não mais. Que triste. Eu vou rezar pra Deus dar um papai pra você também. Eu olho pra Júlia assim. O que você tá ensinando pra essas crianças, Júlia? Antiquário e pouco tempo com as crianças. Eu também tô achando! Tem que botar comida na mesa, né? Eu tô alienada. Enfim, o meu pai ainda não sabe dos pequenos. Eu acho que ele sabe. Ah, sai, eu sei sim. Julia, você precisa dizer. Ele, você precisa dizer pras pessoas assim, ó. Quando. Gente, eu sou muito fofoqueiro. Ô, avó. Pra não passar por essas fofoquinhas aqui. Ô, Júlia, você tem que entender uma coisa. Todo mundo vai pegar cada um de vocês, tudo fofoqueiro. Se você não quer que alguém saiba que você tem filhos ou que você tem pau, você precisa avisar as pessoas. Porque as pessoas perguntam, onde a Júlia foi? Ah, a Júlia foi cuidar dos filhos. Então ele sabe que você tem filhos. Tá, mas ainda não é o momento dele conhecer. Ok. Então, eu vou sozinha, vocês vão pra escola. É isso aí. Ok. Tá bom, estamos atrasados. Vamos, vamos. E aí o mais era o cato menorzinho, eles vão correndo pra escola. Ok. Aí o ele já tá na saída, né? O menorzinho volta e ele... Tchau, Tiava. Aí estica assim, pra dar um beijo em você. Já dá um beijo nele. Aí tchau, assim, pestinha. Tchau, mamãe. Aí dá um beijinho em você. Aí ele fala, mamãe, quando for a hora, eu quero conhecer seu papai. É o seu avô. É vô. Tá bom. E aí ele vai correndo e sai. Meu Deus. Ai, Júlia. Não, eu vou trabalhar, né? Tem que ir. É. Você quer uma carona? Ah, certinho. Se você quiser uma carona, eu te deixo lá no hospital. Ô, carona? Você tá com carro? Eu tô com a polícia ainda. Você olha aquele carro assim com a frente tudo amassada, assim, com o contorno da árvore assim na frente do carro ali, onde ela tem um... Ela esquece que ela pode ser acusada de roubar um carro, né? Ela esquece disso. Você acha que se a gente pegar uma cinta lá no antiquário, pintar isso daí, a gente deixa ele arrependido? Olha aí. Tá de brincadeira. Eu acho uma boa. Eu acho uma boa. É, virou formação de quadrilha já. Aliciamento de menor, nem vou comentar, né? Será que... Eu acho que eu tenho uma placa de veículo antiga lá. No antiquário. Uma placa de veículo antigo em 1920, você tá de brincolho, né? Uma placa de veículo antiga, do ano passado. Do ano passado! Eu levo. Okay. Eu deixo a no hospital e vou pro antiquário. Vai pro antiquário, tranquilo. Tá? Abre o antiquário, começa seu dia de trabalho. Não. O gato ainda está lá. Oxi! Ganhei um gato! Gato estranho. Que gatinha. Ele era amarelo, né? Não sei. Vocês lembram? Era preto. Era preto? Era preto? Acho que era preto. Tá bom, era um gato preto. Oi, gato. Comida, né? Vou ver se o chinês tem. Chinês deve ter. Chinês gostam. Aí você escuta uma pancada lá de fora do antiquário. Eu olho. O gato, ele vai correndo até a porta, ele arranha a porta. Você quer sair? Ih, você é estranho. Você abre a porta, o gato, ele sai e ele deita diante da porta em cima de um jornal. Jornal? Legal. Eu pego o jornal. Referência aí. Ok. Pego o jornal. Entro. Ok. Deixo a porta aberta, vai, não sei se o gato vai querer entrar ou não. O gato ele entra junto com você. Beleza. Ah, eu vou lá bater, falei, chinês. Vou lá na casa do japonesinho. Ok. Furui. Amanhã. Sol nasce. Qual a sua rotina diária? Ok. No meio do seu tai chi, batem a sua porta. Eu sempre falo tai chi. Ai! Continua o tai chi? Só falei hi. Sr. Furui! Hi. Sou eu, Ava! Entra. Eu entro. Ok. Eu tô na porta. O japonês lá fazendo uns gestos assim, meio estranho, voltando. Parece que é um misto de uma dança de alguém completamente embriagado. Tá dançando, né? Velho, deve dançar devagar. O gato tá comigo? Ele veio atrás ou não? Não, o gato não. Ficou lá na loja. Eu falo, Sr. Furui, tem um gato lá, o senhor tem ração ou peixe? Peixe o senhor tem. Me dá um pedaço de peixe. Ai, pega na geladeira. Ok, muito obrigado. Que geladeira? Tem geladeira, você tem uma geladeira já? É médico, ganha bem. Tá bom, então. Então você tem. Ok, vou lá. Você não tem. Ele é burguês safado. Você... Não, ele é podre de rico. Você é burguesa safada, mas ainda em ascensão. Deixa eu ver. Tô achando que tá errado isso aí, hein? Eu acho que eu tinha dado o carro, né? Pera. Você ainda não deu o golpe do baú. Ok. Tô pensando aqui. O Xing Ling tem 80 de crédito. Eu vou precisar parar pra cá. Tá, joia. Ô, Tampo, você quer fazer alguma ação antes de parar? Não. Eu vou lá na minha casa lá e vou ficar por lá mesmo, tranquilo. Certo. Até então. Então tá bom. Pra mim nada fora do normal. Apenas foi um acidente numa tempestade que caiu as árvores e os caras tentaram me matar. Beleza. É, por sorte vocês não viram nada. Depois, no período da tarde, mais ou menos assim, eu vou na loja das meninas. Ok. Joia. Beleza, bom, então. Obrigado, viu, gente? Vai lá. Beleza. Abraço. Falou, Trump. Bom serviço pra você. Falou. Obrigado. Tchau. Beleza. Eu pego o peixe, uns pedacinhos de peixe lá, corto uns pedacinhos lá. pouquinho, coloco num pratinho. Eu devolvo o prato, senhor Furui. Ô, Furui. Você. Você pegou a faca do. Do outro. Do... Do Rooster? Não. Guardei pra ninguém roubar. Ah! Foi o que eu pensei. Kinder. Ok, mas tá com você, né? Tá guardado. Ótimo, então tá bom. Daqui a pouco eu volto, vou só alimentar o gato. Desço, põe uns peixes pro gato. Ok. Valeu, né? Começa a comer os peixes. Vou esperar uma meia hora pro café terminar a dança, né? Ele é devagar. Vou. A loja aberta, vou ficar lendo o jornal ali. Ok. Vai dando uma olhada no jornal. Certo? Tranquilamente. Numa boa. Como seria um teste para encontrar alguma coisa no jornal? É encontrar? Ótimo. Joga um teste de encontrar, então. Depende, ele tá procurando ou... Eu, cara, joguei outra coisa aqui, não repara, não. Tá folheando o jornal, né? Acho que encontrar seria um bom teste. Tive um sucesso sólido. Muy bueno, muy bueno. Muito bem. Tem uma notícia que te chama a atenção no jornal. A notícia diz: corpo de homem não identificado é encontrado. Um homem aparentando aproximadamente 30 anos, cuja identidade não foi determinada pela polícia, teve seu corpo encontrado nas redondezas de Londres. Morto de forma trágica. A polícia ainda investiga o caso. As redondezas. Pode ser o policial que caiu do carro. O homem foi encontrado por moradores das fazendas próximas, próximo ao pântano de Ipswich. Seu corpo estava em estado de decomposição avançado. Então, e segundo relatos dos moradores locais, o homem teve seus olhos arrancados, talvez por animais. Se tentar a decomposição, faz um tempo que tá lá. Não deve ser o cara que caiu do carro ontem. Oi. Se a água esfriar, você não vai esquentar de novo. Tá bom. Estranho. Bom, você ia voltar lá com o Venho? Isso. Depois que ler isso, você volta lá. O que vocês fazem quando vocês estão ali? Acho que ele quer tomar chá. Ok. Ah, ok. Eu conto a história pra ele. História toda? Toda. Beleza. Oxi. A história toda é a seguinte, Ariel. Deixa eu cuidar do chá lá, amor. A história toda é a seguinte. Alguma coisa bateu no carro várias vezes, arrancou o teto. E aí vocês viram que tinha... Eles viram, né? Que tinha uma espécie de um bicho voando, tacando o carro. Arrancou o policial do volante, né? E foi embora com o policial junto. Certo? E continua atacando o soldado, né? O tenente do exército, dando tiros naquela coisa. Né? Mas aparentemente não conseguiram ferir a coisa. E aí a Ava finalmente lá... Resolveu enfiar o carro no meio da floresta e foi quando conseguiu despistar o troço. E aí em seguida vocês escutaram o som da buzina. E aí foram ver o que estava acontecendo lá com o outro carro, porque que estava buzinando. Seguiu o som da buzina ainda pelo meio da floresta para não encontrar com o bicho de novo. O carro caiu numa valeta, largaram o carro para trás e chegaram no outro carro e encontraram outro carro naquele estado que estava. Certo? E aí o que foi dito foi que os dois caronistas atacaram tanto o policial motorista do carro quanto o Rooster com facas e tentaram matar eles e desapareceram. Esse é o resumo da sessão passada. Bom, enquanto vocês estão lá conversando e ela atualizando vocês, Nighthawk, alguma ação? O que você vai fazer quando você acorda? Eu vou dar uma volta pela cidade, ver se eu encontro mais alguém comentando sobre alguma coisa estranha na chuva de ontem. Certo. Sobre vultos, visões. Uhum. Entendi. Deixa eu ver. Como são as perícias mesmo? Tem encontrar e tem procurar, né? Encontrar, procurar. Qual que você tem melhor aí? Ele pode ser qualquer uma das duas. Ou talvez até. Não sei se tem encontrar e procurar. Encontrar tem, achei. Não, tem, não existe procurar, né? Eu tô viajando. Deixa eu ver a ficha aqui. É, gente, calma, eu tô aprendendo esse jogo ainda. Não, tô sim, pegando sim, as nuances desse sistema ainda. Só, assim. Não, é encontrar, não é procurar. Procurar não tem, é encontrar. Na verdade. Não é nem um teste de encontrar, seria mais um teste de encontrar ou um teste de sorte, que você tiver melhor aí. Na verdade, você pode rolar é os dois. Você vai rolar é pros dois, entendeu? Vai rolar um teste combinado pros dois. Em qualquer um dos dois que você passar, você encontrará algo. Um é 25, o outro é 20, hein? Vamos lá. Puta que pariu. Caralho, Bredão. Vai passar, vai dar bom. Opa! Sucesso! Opa! Ok, porra, 13, beleza. Então, joia, muito bom. Bem, o que acontece é o seguinte: você sai pela rua dando uma voltinha ali, tentar ouvir os boatos, certo? Vai se afastando ali da área do antiquário, né? E vai indo, se aproximando daquela região onde os policiais levaram você à força, certo? Aí vocês dão uma volta por ali, vai se afastando, indo para uma outra região próxima ali, mais ou menos parecido, mas um pouquinho mais abastada a condição do local ali, certo? E aí você vê um corre-corre. Você vê pessoas curiosas se acumulando na rua ali, certo? Próximo a um edifício, a um prédio residencial. E não tarda a chegar um carro de polícia ali também. O que você faz? O que você faz? Peraí, tá passando o trem. Eu vou indo meio que esgueirando, vendo o que tá acontecendo. Ok. Até onde der a pé, né? Certo, não. Você chega ali, tá aquela multidão na frente de um prédio. Certo? Pessoas olhando pro alto, assim. Curiosas e comentando. E você vê o carro da polícia ali encostando. E quatro policiais saem do carro e entram no edifício. Uhum. Multidão ali, tem umas 20 pessoas mais ou menos olhando pro alto ali. Eu chego assim na primeira pessoa aqui que eu alcanço. O que está acontecendo aqui? Por que tem tanta gente nessa praça? A pessoa, ela olha assim, olhando pro alto, assim, ela fala: ah, então, alguma coisa aconteceu num apartamento aí. Chamaram a polícia, tem uma mulher que ela tá toda cheia de sangue e chorando. E tem uma pessoa morta, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Trágico, eu acho que de manhã. É, eu acho que a esposa matou o marido. Pelo que parece, pelo que eu ouvi, a esposa encontrou ele com outro cara na cama e matou ele. É, nossa. Onde já se viu, né? Um homem contra o homem. Que horror. É crime isso. As pessoas têm que ser punidas. Sim, em Londres nessa época era crime realmente. Homossexualidade. Sim, eu falo assim, esse já foi. Aí eu falo bem baixinho, mas da maneira errada. Né? Como assim? E aí eu vou saindo ali, contornando, tentando ouvir se tem algumas pessoas comentando ali sobre as coisas. Certo. Tem escutar na ficha? O escutar eu tenho. Então joga escutar. Caralho, sucesso extremo. Sucesso extremo. Tá? Todo mundo tinha falhado, né, no teste de escutar, ele foi o único que conseguiu também, foi? Foi. É. Muito bom, Nighthawk, orelhudo. Você vai escutando diversos boatos desencontrados ali no meio da multidão. Uma senhora pega e fala: ai, a moça que tá lá era uma mulher da vida, ela tava com dois homens, ia se deitar com dois ao mesmo tempo. E aí parece que eles brigaram entre si e um matou o outro. E aí você escuta um outro boato, né, de um cavalheiro distinto, londrino, que comenta que, na verdade, havia uma mulher que estava traindo o marido e o marido matou o amante dela e lavou a sua honra com sangue. E você vai ouvindo boatos assim bizarros assim acerca da moral das pessoas e você Mas é escuta tudo sobre adultério. é tudo sobre adultério. E aí você escuta algumas pessoas falando: ah, então, eu estava no meu quarto e eu escutei uns gritos horríveis. Eu escutei um barulho, parecia um porco morrendo, sabe? E aí escutei a mulher gritando, gritando, barulho de vidro quebrando. Aí eu chamei a polícia, lógico, né? E aí, quando a polícia chegou, né, já tava desse jeito aí, já tinha gente morta. Eu passei na frente ali, eu vi um corpo caído e a mulher, ela tava se descabelando. Nossa, credo. Jesus, né? Duas mulheres conversando entre elas. Fofoqueiros. Mas ninguém apontou assim, tipo, como se fosse aquela pessoa que estava no quarto, né? Ela não tá ali. Não, não está ali a pessoa do quarto. Sim. Então eu vou só ficar por ali, vendo se vai tendo alguma atualização da polícia. Mas eu vou ficar assim, bem misturado no meio da multidão. Ok. Beleza. Tudo bem. Você fica ali misturado no meio da multidão, não passa, não demora muito tempo, né? Você vê a encosta um carro funerário, tá? Carro funerário descem como que se chama quem trabalha em funerário? Funcionário. Os agentes funerários, obrigado. Eu acho que é agente funerário. Agente Agente funerário. funerário. Descem os agentes Talvez funerários. é coroner, né? Mas eu não sei como é em português. Descem os Agente agentes funerário. funerários, né? E aí eles sobem, passam uns minutos, eles descem trazendo dois corpos cobertos, colocam no carro, né? E partem com o carro. Joga um teste de encontrar, que é a percepção do negócio, né? Tá aumentando a história, hein? Era um, morreu dois já. Vai ficar aí, hein? Toma cuidado. Né? Cai mais um. Funerária? Tô jogando no off agora. Recebi uma ligação hoje de nego vendendo plano. Cara, Funerária vendendo plano. Saiu dois é normal. bônus decente. Caraca, que loucura. Mas eu vou te dar um dado de bônus, viu? Pode jogar mais um. Joga mais um teste ou só o bônus. Pode jogar mais um teste, ou o dado bônus dá na mesma, né, na verdade. Vai contar a dezena só, né? Se ele quiser jogar só um D10 também dá na mesma. Isso. É, não deu certo. Não deu. Oh, tem, isso tem na ficha? É 25. Eu acho que é aqui, ó. Ah, entendi. Quando você clica aqui no chat, né? Bônus, penalidade. É, você clica em bônus, penalidade. Aí você põe o número de dados e depois escolhe se é bônus ou penalidade. Ah, que bonitinho. Eu não sabia que tinha essa porra. Ah, aprendeu mais um, olha aí. Valeu, Gui. Caramba, eu consegui tirar o mesmo resultado que você. Beleza. É, mas eu falei, o teste tinha que tirar 1, um, 10 ou 0. Ok. Boa. Bem. Você percebe só o seguinte. São dois cadáveres. Dois cadáveres muito estranhos, tá? Um deles, pelo menos, muito estranho. E aí eles são levados embora pelas pessoas do necrotério. Passa mais uns minutos. Tá? Chega um carro, uma ambulância. Descem médicos, sobem. E aí, depois de mais alguns minutos, descem os médicos, carregando uma moça, meio que arrastando uma moça, acompanhados dos policiais. Certo? A moça, ela tá visivelmente transtornada, os olhos dela esbugalhados, assim, com falhas no cabelo. Tá? Olheiras profundas, assim, a cara toda amassada de quem chorou a noite inteira. E ela é meio que carregada, colocada dentro do carro da polícia. Da polícia, do hospital, da ambulância. Hã? É, exato. Exato. Quando os médicos fecham a porta traseira da ambulância, você vê escrito sanatório. Aí eu tento só, além enquanto tá essa muvuca aí, tá todo mundo comentando, né? Eu pergunto assim pra uma pessoa, nossa, mas quem é essa moça aí que tá sendo internada? Joga sorte. Esse é Zedo. Você vai conhecer ela, né? Falhou. Nossa, ah. As pessoas começam a falar, ah, não sei quem é. Eu sei que ela parece ser rica, porque eu vi ontem à noite quando ela chegou, acompanhada de dois homens e toda bem vestida. Acompanhada de dois homens? Não, acompanhada de um homem, toda bem vestida. Deve ser alguém rico. Então aí eu vou voltar e ficar dando uma volta na cidade, né? Até dar mais ou menos a hora do almoço. Beleza. Só fazer meus afazeres normais. Joia. Maravilha. É, bom. Eu acho que tá bom da gente encerrar também, né, pessoal? Quase 7h30 já, né? É, vocês têm mais alguma ação pra fazer antes de finalizar? Nada, não? Não? Ninguém? Ninguém? Ah, só que eu posso ir lá no certo, ok. Depois reencontrar o público. Vocês dois se encontram no hospital, na verdade, tenente. Quando você chega lá no hospital, tá a Júlia no balcão pedindo informações do pai dela. Júlia, quando você chega e pergunta sobre seu pai, né? Imediatamente a pessoa vai ler assim. Olha, como que é o nome dele mesmo? Ah, aqui, o homem que recebeu a facada ontem. Rooster Cogburn, é esse? Ah, sim, sim. Ah, lamento, senhorita, ele não está mais aqui. Como assim, não está mais aqui? Ele recebeu alta agora de manhã. Como assim? Ele recebeu uma facada, ele recebeu alta? Sim, o médico passou de manhã, examinou, ele estava bem e o liberou. Você sabe pra onde ele foi? É. Olá, tenente. É, ele foi pra casa dele. Olá, Júlio. Oi. Ele foi junto com o policial que estava aqui? Ou ele foi sozinho? Não, não tinha policial nenhum aqui. Como assim não tinha policial nenhum? Tinha um policial ontem à noite agora? Não, não tinha não. Deve ter ido embora de madrugada. Eu achei que ele tinha visto pra ficar na segurança, pra proteger a... pra proteger o carro. Não, não, não, o policial ele foi embora, não tinha nenhum policial por aqui. Vou ter que dar uma dura nesses policiais, eu não tô fazendo policiais como antigamente. Caralho, não tô fazendo como fazer em 89. Antigamente, 1890, né? Como em 1919. Cada vez mais pra trás. Policiais iguais da Revolução Russa. Vamos de 1919. Da outra geração. Ok, gente, ok. Bom. Aí o. O policial ele falou, não, ele foi, disse que ia embora pra casa. O policial médico. A enfermeira na recepção disse que embora pra casa, o médico dispensou ele, que ele estava se sentindo bem. Desejou mais alguma coisa? Você só saberia. Se o médico entregou a faca pro policial? Ué, prova de um crime. Aí olha aqui, ele olha no registro. É de crime, filho. É prova. Olha no registro. Ah, sim, está anotado aqui que o médico ia entregar a faca para o policial. Para a polícia. Está bem. O médico. O médico japonês. Hã? Não tem médico japonês aqui. Ah, alguém deve ter anotado errado. Ela vai e risca assim. Põe assim em cima do balcão e risca. Não está escrito. Japonês. Médico japonês entregará a faca para a polícia. Ele vai e risca assim, japonês. Esse médico está metido em tudo, né? Esse médico. Ele está na casa, pelo amor de Deus. Aí eu falo para ele, tipo, é bom, se você quiser ir na residência dele, né? Eu tô indo na mesma direção. Vamos, eu preciso reunir todos vocês, pois eu tenho que conversar com vocês. Conversar com vocês, muito importante. Beleza. E onde vai ser a reunião, então? No Antiquário. No Antiquário? Beleza, base de operações Antiquário, então. No Antiquário seria melhor. Certo. Bom, vocês rumam. Principalmente a Ava, acho que está mais interessada nisso. Sim. É, a Ava está bastante interessada nisso. Bom, vocês rumam para o Antiquário, então. E aí quando chega... Primeiro ela vai pro Rooster, pra casa do Rooster. Ah, mas vocês sabem onde... Pra pegar ele. Vocês sabem onde que é a casa do Rooster? Não sei se a Julia sabe. Não, não. Não tinha no endereço lá do negócio? Lembra? Eu acho que ele me deixou um bilhetinho. Ele deixou um bilhetinho pra você? Foi. Ah, então tá. Mas também não... Eu fui pra casa dele, inclusive, já, né? Aham. Ah, tá. Então... Então tudo bem, mesmo que não tivesse, nos depoimentos ficou fichado o endereço dele e tudo. No hospital também, né? Foi feita a ficha completa, né? Ninguém atende um cara que toma uma facada e não pergunta nem o endereço da pessoa, né? Ok, vocês vão então até a casa do Rooster e aí a gente finaliza porque o Rooster não está aqui, né? Aí vocês vão encontrá-lo lá e depois vocês vão fazer o encontro de vocês no antiquário. E aí começar a juntar as pecinhas do quebra-cabeça. O macaco caiu. Não era. Vocês saberão de quase tudo. Ok. É, já dá pra juntar umas peças aí interessantes, viu? Agora é confabulação. Bom, vamos finalizar, né? Quase 7h30 já. Na hora de papar, né? É. Tava quase dando spoiler já. Exato. Valeu pelo joguinho. Bom, gente. Valeu, turma. Bom descanso pra vocês. Amanhã vai ter, né? campanha por causa de Páscoa vai ter ou não? Não sei, vou checar ainda se vai ter, se vai ser o D&D, se vai ser o 5 Anéis. Preciso verificar ainda. Beleza. Beleza? É só mandar no grupo. Joia. E o memorado no Vaticano. Maravilha, então. Beleza. Gente, valeu. Bom descanso pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Noite. Encerra a chamada.